Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saudações supinas, queridos ouvintes. Aqui é Clécius Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico. Olá pessoal, eu sou a Carol Mancini, mais uma vez aqui no Papo Fantástico com os meninos. E feliz que até agora o convite está de pé e eu não fui expulsa. E para começar com a gente hoje, Sérgio Ramos. Fala, Sérgio, tudo bem? Olá, fantásticos. Olá aos Tolkien Talkers, que devem estar ouvindo também, e aos Guardiões, que também devem estar nos acompanhando agora. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Com a gente, tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Vocês viram que já chamei o público de vocês de fantásticos, né? Então, olha, nós não temos uma denominação para o nosso público, mas podemos adotar essa, né? Vai ser legal. É, olha então, só, é verdade. Nós temos aqui os três públicos, por isso que eu falei os três, né? Os fantásticos, os Tolkien Talkers e os Guardiões. Então, estamos unindo aqui os três portais aqui. Olha aí, que beleza. E, Sérgio, para início logo da nossa conversa, né? Vou pedir aí para que você se apresente aí aos nossos ouvintes do Papo Fantástico. Quem é o Sérgio Ramos na fila do pão? Você não é aquele jogador espanhol, não, né? Eu já ia falar isso, né? Não sou jogador. Não entendo nada de futebol. Mas Sérgio Ramos começou a ler os livros de Tolkien, né? Umas duas décadas atrás. É, vi os filmes do Peter Jackson na época, despertou o interesse e nunca mais parou de ler Tolkien. E por vários anos eu fiquei lendo só para mim mesmo, não participava de grupos, de discussão, nada. Só que aí quando começou essa questão de redes sociais, eu comecei a fazer parte de alguns grupos, de alguns fóruns de discussão. E aí tudo isso culminou no final de 2015, com a ideia, né? A ideia de criar um canal no YouTube, porque eu, naquele tempo, já tinha gravado uns dois ou três vídeos, assim, meio que semi-independentes, falando sobre Tolkien, e vi que tinha um certo público, né? Um interesse. Havia uma lacuna muito grande, porque naquela época não tinha canal especializado em Tolkien, que pelo menos no Brasil não tinha. Lá fora, eu acho que nem tinha lá fora, né? No exterior. E aí eu tive essa ideia, por que não criar um canal sobre Tolkien para falar sobre tudo que eu já falo aqui no Facebook, em sites e tal. Já escrevia textos, fazia traduções. Então eu tinha um grupinho de amigos no WhatsApp, onde a gente falava sobre séries, né? Porque eu tava em alta Game of Thrones e tudo. E aí em 2015, no final do ano, eu fui desse grupo e perguntei quem que vocês acham da gente criar um canal no YouTube falando sobre Tolkien. E das quatro pessoas, né, era eu e mais três nesse grupo, somente um disse eu topo, né, que foi o César Machado, né, então aí nós dois, aí então vamos discutir só entre nós dois aqui, né, já que os outros não quiseram, não tiveram interesse, então aí comecei a conversar com ele como que a gente ia construir um canal para falar sobre Tolkien, e aí a gente tem que programar tudo, né, como é que vai ser a programação, quantos vídeos serão por mês, por semana e tal. A gente não tinha experiência nenhuma, zero experiência em gravação, em edição de vídeo, nada. A única coisa que a gente entendia realmente era de ler e estudar Tolkien, né? E aí a gente teve que aprender durante o processo, né? A gente estabeleceu uma data, se eu não me engano foi ali no final de fevereiro, início de março de 2016, foi o primeiro vídeo. Um vídeo gravado pelo celular, um ângulo horrível, o som parecia que eu estava dentro de uma lata... sem iluminação adequada, mas a gente tinha aquela certeza de que o conteúdo que estava sendo passado era um conteúdo confiável e bem estudado, né? E aí com o tempo foi passando, a gente foi começando a aprender como é que editava melhor os vídeos, como é que inseria música, a melhor forma de gravar. A gente foi aprendendo e foi melhorando com o tempo, né? A questão a parte estética do canal, a gente foi aprendendo, foi melhorando, foi conseguindo adquirir mais materiais, adquirindo câmera, microfone, esse tipo de coisa. Fomos aprendendo a mexer melhor no editor de vídeos. E aí foi saindo, o canal foi crescendo, cresceu bastante no início, depois ele continuou numa onda de crescimento muito boa nos anos seguintes. Teve um ápice aí com a série da Amazon, né, no ano passado. E aí agora a gente tá sofrendo do mesmo mal que todos os canais grandes ali, pequenos, grandes e médios do YouTube, né? Que é a questão do algoritmo que ele tá favorecendo muito esses canais que fazem shorts, esse tipo de coisa, porque para concorrer com o TikTok, né? Mas assim, o nosso intuito nunca foi ficar bem na plataforma, digamos assim. O nosso intuito sempre foi falar sobre Tolkien, independentemente se tiver 5, 10, 15, 100 mil pessoas assistindo, entendeu? Então nós continuamos, né? A motivação continua, porque a gente sabe que a gente só começou a desbravar a Terra-média, né, nesses anos. A gente sabe que tem muita coisa ainda para falar, coisas já que está começando a rever os vídeos mais antigos e já abordando com novas perspectivas, outras coisas que foram descobertas depois. Então tem esse aspecto também, a gente volta para aquilo que a gente já falou. O canal, ao longo desses anos, muita gente apreciando o conteúdo começou a se voluntariar para ajudar. Então tinha uma pessoa que fazia músicas para o canal, o outro fazia as artes, um outro veio fazer narrações. Então a equipe foi crescendo e hoje nós temos, assim, se eu não me engano, são 10 ou 11 pessoas fixas, né, que cada um ajuda à sua maneira, voluntariamente, do jeito que pode. E a gente consegue apresentar um conteúdo e forma legal aí para os nossos seguidores, né? Um grande diferencial é quando você fala a respeito daquilo que você gosta, né? Então a gente percebe isso seja na literatura, seja nos podcasts, seja no YouTube. Quando você fala sobre aquilo que é a sua paixão, isso em si já é uma coisa que torna o material, o conteúdo, mais atrativo. Agora, mata uma curiosidade minha aqui. Como que surgiu essa sua fascinação por Tolkien? Qual foi a primeira obra que você consumiu que te deu aquele estalo, falou assim, poxa, gostei disso aqui, quero consumir mais? Certo. Quando eu assisti o primeiro filme, assim, 6 meses antes de sair o primeiro filme, tava na faculdade, no primeiro e segundo semestre da faculdade, e um amigo meu tava com o volume único do Senhor dos Anéis na mão, e aí ele falou, olha, tu conhece essa obra aqui? Isso lá em Fortaleza. Aí eu falei, não, eu nunca ouvi falar, não. Ele, não, isso aqui já é sucesso lá fora, e aí vai ter o filme no final do ano. E ele já tava lendo, se preparando pro filme, né? Aí eu só olhei assim, não dei muita atenção. Quando chegou o final do ano, aí ele me abordou e disse, vamos assistir esse filme no cinema. Já saiu, vamos. Aí, cara, pronto, assistia, já foi aquele negócio, meu Deus, o que é isso aí? Elfos luminosos, flechas voando, espada, aqueles orcs e tal. E eu, caramba, isso aqui é muito legal. E aí eu fui atrás, né, de saber os livros, o que que tinha de livro. Aí eu, na época, não sei se foi alguma matéria da Veja, alguma coisa assim, que dizia que antes do Senhor dos Anéis tinha um Hobbit. E aí eu digo, não, eu quero começar pelo começo, porque eu sou, assim, bem metódico. E aí eu fui na finada... fui na finada Livraria Siciliano, né, lá, que tinha lá no Iguatemi. E aí achei o Hobbit lá, e aí comprei o Hobbit. E eu comecei a ler numa sexta-feira, à noite, e quando foi no domingo à tarde, eu tava terminando de ler o livro. Aí eu, rapaz, aqui tem um negócio diferente, porque eu sou lento pra ler, né? Eu leio aí devagarzinho e tal. E esse, em menos de 3 dias, assim, eu tava terminando de ler. Eu digo, rapaz, aqui tem um negócio diferente. Sim, qual é o próximo? Aí fui atrás, já do Senhor dos Anéis. E aí, pronto. Aí, na outra semana, eu fui, lembro até que fui com meu pai na livraria, e aí a gente comprou o volume único do Senhor dos Anéis. E para resumir a história, antes de sair o segundo filme, eu já tinha lido O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Então eu já tava com uma bagagem boa aí para seguir em frente. Foi no intervalo de um ano, né, mais ou menos, né? Isso, no intervalo de um ano. Saiu, começou a sair um por ano, né, se eu não me engano. Era sempre lá para dezembro, acho que aqui no Brasil era janeiro que saiu, de 3 anos seguidos, né? Mas o que me despertou mais ainda, que eu vi que tinha algo diferente no Tolkien para mim, foi porque eu sempre fui de ler muitos livros e tal, li Musashi, Ramsés, Identidade Borne, muita coisa daquele tempo, e eu nunca relia livros. Eu sempre, por mais que eu tivesse gostado de uma história, eu lia e deixava lá na estante. Só que aí um dia, acho que eu tava de férias, não sei, aí eu tava vendo os livros na estante, aí peguei o volume do Senhor dos Anéis e comecei a folhear. E aí caí no capítulo lá, O Conselho de Elrond, comecei a ver alguns parágrafos e digo, rapaz, tá me dando vontade de ler de novo isso aqui. E aí eu reli o Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, E aí eu vi, não, aqui realmente é uma coisa diferente, porque eu nunca reli nenhum livro que eu li, e é a primeira vez que isso acontece, e aí pronto. E aí eu deslanchei, e aí eu fiquei acompanhando os lançamentos da época, depois ver os contos inacabados, acho que 2006, aqui no Brasil, veio as cartas, 2006, 2007, e fui acompanhando. E aí eu vi que realmente o velhinho lá de Oxford tinha me arrebatado. Sabe uma curiosidade? A mamãe loba, ela não guarda muito as histórias, né? Ela vê filmes, vê os livros, mas ela não se recorda do enredo. Então, ela sempre que lê um livro, é quase como se fosse a primeira vez. E ela gosta muito do Senhor dos Anéis. Cara, eu acho que ela é a pessoa que eu conheço que mais já leu o Senhor dos Anéis. Ela praticamente relê a cada 3 ou 4 meses. Ela relê as três obras inteiras. É. Cara, que mesmo, velho? Sua mãe? Minha mãe. E eu acho engraçado que né, ela realmente ela relê, e muitas partes, só quando chega no momento que a história está se desenrolando, é que ela se recorda. Se você pedir para ela contar do início ao fim o livro, acho que ela não vai lembrar. Eu vou fazer a pergunta 3 da nossa pauta, mas eu só queria fazer um comentário que o Hobbit foi um dos poucos livros que me fazia perder o ponto de ônibus na hora de descer para ir pro trabalho. Eu lembro que... E era uma coisa, porque uma coisa é você descer errado no metrô, né? Mas imagina no ônibus, atrasada para dar aula, e quando eu vi, puxa, fiquei ali na aventura, então isso aconteceu algumas vezes. É, não fui picada assim pelo Tolkien como Sérgio, mas tive uma sensação parecida no Hobbit, que eu gostei muito. E realmente, ouvindo você falar, dá até vontade de reler. E aqui, na verdade, e aí a gente começa a se perguntar, né? Quem foi o Tolkien, né? Quais que eram as suas principais influências? E se tem alguém que pode contar um pouquinho pra gente sobre quem foi esse homem, eu acho que é você, né, Sérgio? Então, o Tolkien, né, ele nasce ali no final do século XIX. Muita gente pensa que ele nasceu na Inglaterra, mas geograficamente ele nasceu onde hoje é a África do Sul, porque o pai dele era gerente do Banco da África, né? Na época era um território holandês, era Bloemfontein, que se chama, Estado Livre de Orange, né, a cidade de Bloemfontein. Bloemfontein nasce de pais protestantes. E logo quando era ainda bebê, né, ele já tinha um irmãozinho mais novo, mas ele era bem novinho, o irmão bebê, a mãe deles vai para a Inglaterra, porque ela era muito, tinha uma saúde muito frágil, e o clima lá da África não ajudava, né? E ela foi passar um tempo na Inglaterra, foi o suficiente para, nesse meio tempo, o marido dela falecer também, pegou uma doença, faleceu, e ela ficou viúva com 2 filhos, praticamente bebês, para cuidar, para piorar, entre aspas, a situação, porque na época ela era ajudada pela família, né? A família tradicional protestante lá e tudo. Para quem não sabe, quem tá ouvindo, a Inglaterra tem uma tradição protestante, né? Desde Henrique VIII e tal. O catolicismo não era muito bem-vindo lá até poucos séculos, digamos assim, atrás, lá na Inglaterra. Então eles eram protestantes e a família ajudava ela e tudo. E para completar, como eu ia dizendo, ela se converte ao catolicismo. E a família começa a cortar as ajudas, né? Não, então acabou, não vamos mais te ajudar e tal. E ela teve que se virar um dobro, né, para poder cuidar, criar os 2 filhos. E aí nesse processo ela teve muita ajuda dos padres do Oratório de Birmingham, que foi a cidade onde ela foi morar quando ela foi para a Inglaterra. Um padre em especial chamado Francis Morgan, que tinha origem também na Espanha, né? Ele tinha ascendência espanhola. Ajudou muito, né, a Mabel, que era a mãe do Tolkien, ajudou na criação dos filhos. Quando o Tolkien tinha cerca de, se eu não me engano, 8 anos de idade, foi quando ele, né, efetivamente se converteu ao catolicismo, teve a primeira comunhão e tudo. E essa fé, numa carta, ele chega a dizer que ele deve tudo aquilo, todo pouco, entre aspas, né, para mim, entre aspas, porque ele sabia muito, mas ele fala, todo pouco que eu aprendi foi devido à fé na qual eu fui criado. Então ele atribuía tudo o que ele sabia da vida, de como ser pessoa e tudo, à criação que ele teve, né? Da mãe, que se converteu católica, e do padre Francis Morgan, que veio a ser o tutor dele quando ela faleceu, né? Ela deixou em testamento que os meninos iam ser criados pelo padre. E assim foi, ele foi coroinha, o irmão dele também, foram criados ali na escola do oratório. Com muito sacrifício, né, ele progrediu nos estudos. Antes de entrar na faculdade, ele conheceu uma moça, 2 anos mais velha, chamada Edith, numa pensão que ele morou. De uma amizade floresceu o amor, ele se apaixonou por Edith se apaixonou por Ronald Tolkien, Só que aí o padre disse, não. Você vai ter que se concentrar nos estudos, vai ter que passar na faculdade, depois pense em namorar. E o Tolkien, bom menino que era, né? Obedeceu ao padre, disse, vamos parar aqui, vamos parar de se falar, vamos se concentrar aqui nos estudos. Só que é jovem, né? Não consegue se segurar muito. Muito bem os conselhos dos mais velhos. E embora eles tivessem dado uma refreada ali nos encontros, eles continuavam de vez em quando escondidos, se encontrando, trocando cartas e tal. E aí o padre descobriu, né, que tinham lá uma boca solta lá na rua e disse, olha, estão se encontrando ainda. Aí o padre ficou sabendo e ele disse, olha, agora eu controlo aqui tua vida, porque o tutor é assim, né? O tutor controla tudo ali, o patrimônio e tal, o que o jovem faz. Ele disse, olha, tá bom, né? Aí o Tolkien, não, realmente, então, vou parar tudo, vou estudar. E é porque o padre disse o seguinte, só você vai parar o contato com ela e quando tiver 21 anos, que era a maioridade então, 21 anos, pode voltar ao namoro. E aí o bom menino foi agora, acatou, quando no dia que ele fez 21 anos, né, de noite, ele escreveu uma carta para ela e disse, olha, tô pronto, né, tô aqui, tô maior de idade e tal, e aí, né, e aí? E aí a resposta dela, né, ao contrário do que muita gente pensa, foi, já estou noiva, já tenho noiva aqui. E aí ele se desesperou, aquele negócio, e foi encontrar ela. No dia seguinte, Tolkien marcou de encontrar com ela e acho que na própria estação de metrô, passaram a tarde conversando e no fim da tarde Edith estava noiva de Tolkien. Então o homem era bom de lábia, né? Ou seja, era bom de conversa, né, cara? E uma coisa que os livros não contam é que a pessoa que delatou o Tolkien e a Edith para o padre virou personagem língua de cobra no Senhor dos Anéis. Né? Exatamente. Ficou marcado na obra do legendário. E aí pronto, aí eles se casam. O Tolkien até tinha um pouco de vergonha, porque aí ele teve vergonha de falar pro padre que ele ia casar com ela, pro padre Francis Morgan, porque ela era protestante, mas o Tolkien, ele exigiu que ela se convertesse ao catolicismo para casar com ele. E ela se converteu assim, um pouco relutante, né? Ela nunca foi muito praticante, tanto quanto o Tolkien, né? Se é que existe esse termo católico praticante, né? Que eu sou contra, mas vocês sabem o que significa. E aí, mas eles casaram na igreja católica com outro padre, porque, como eu falei, o Tolkien teve uma certa vergonha ali. Mas eles tiveram um casamento normal para a época, né? Feliz. Edith, ela sempre foi do lar, mas sempre apoiou. No começo, quando o Tolkien começou os primeiros textos sobre a Terra-média, ela chegou a copiar, porque naquele tempo não tinha praticamente máquina de xerox, não tinha máquina de datilografia, era difícil e tal. Então, muitos textos manuscritos, para ter outra cópia, era preciso copiar à mão. Então, a Edith trabalhou nisso também ali no começo. Mas logo no início do casamento, Tolkien enfrentou uma das piores experiências da vida dele, porque a contragosto, né, ele teve que se alistar ao exército. E aí a gente está no contexto da Primeira Guerra Mundial. E ele foi convocado para o combate, né? Então o tenente Tolkien, né, do Batalhão de Fuzileiros Lancashire, foi para a França combater na Batalha do Somme, que foi simplesmente a batalha mais sangrenta de toda a história das guerras da Inglaterra, foi onde morreu mais ingleses em toda a história. E lá o Tolkien viveu sobre o terror, né, a opressão da guerra, viu tudo de ruim que o ser humano pode criar, pode fazer. Inclusive, uma curiosidade, quem combateu lá nessa mesma guerra foi Adolf Hitler. Só que na época não era conhecido ainda, né? Mas combateu na guerra do outro lado, né? Pelos alemães, óbvio. Então Tolkien já, né, a gente pode dizer que desde essa época já combatia o nazismo ali, né? Sem saber o que aguardava o mundo no futuro, né? C.S. Lewis, que foi o grande amigo do Tolkien depois também, né? Autor das Crônicas de Nárnia, também lutou na Batalha do Somme, mas também na época eles não se conheciam. Tolkien depois, ele até coloca vários elementos, teve várias influências do que ele viu na guerra, ele colocou na obra dele. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas aí ele, um fato que o tirou da guerra foi os piolhos, né? Os piolhos franceses. Porque, né, imagina aquela guerra de trincheiras, né? A insalubridade que era aquilo ali. Tinha infestações de piolhos. E graças aos piolhos da França, ele teve uma doença chamada febre das trincheiras, que fazia o corpo tremer e perder os movimentos e muito mal-estar e tudo. E aí, por causa da febre das trincheiras, que é causada pelo piolho, ele foi tirado da guerra, né? E aí ele foi realocado para a Inglaterra, ainda continuou no serviço militar, mas agora já fora do combate direto. E lá na Inglaterra, na convalescência, né, ele teve várias recaídas, ele melhorava, piorava, era uma doença que ia e voltava. E nessas idas e vindas, ele começou a criar o que viria a ser a Terra-média. Então ele escreveu alguns poemas sobre elfos. Na época ele chamava de fadas, né? Fairies, pro Tolkien é o mesmo que elfo, né? Fairies, fairy. E começou a escrever esses poemas, criar alguns termos. E o primeiro conto realmente que ele escreveu foi o chamado A Queda de Gondolin. E falava sobre um senhor do escuro, né? Um senhor sombrio que invadia uma cidade oculta, destruía ali a última fortaleza dos elfos e tudo. E ele escreveu esse relato. E, além disso, ele já estava pensando, né, criando na mente dele essa mitologia maior, onde essa história estava inserida. E aí ele chegou a escrever alguns volumes praticamente completos, que ficaram chamados, que foram chamados depois de O Livro dos Contos Perdidos, isso aí por volta de 1916, 17, que foram publicados depois, muito tempo depois, já depois dele ter morrido, foi publicado na História da Terra-média. E esse foi o início da mitologia dele. Evoluindo mais na vida dele, né? Teve os filhos dele, chegou a ter três homens e uma mulher, né? A Priscila, a caçula, que faleceu ano passado, infelizmente. Nesse meio tempo, ele conseguiu ser professor de Oxford, né? De literatura, língua e literatura inglesa. E a especialidade dele era o inglês antigo, que era praticamente outra língua, não tem nada a ver com o inglês moderno. Era o chamado anglo-saxão. Ele foi considerado até hoje um dos maiores especialistas em anglo-saxão, né, da cátedra lá, da Academia de Oxford. Pessoalmente, a vida dele foi uma vida sofrida, de quem tinha que sustentar uma família, né, naqueles tempos e tal, sem regalias, sem muitas condições, mas acho que é nem hoje, né, um professor, infelizmente, né, um professor ali batalhando para sustentar a sua família. O sucesso financeiro só veio muito depois, né? Depois do lançamento do Senhor dos Anéis, já nos anos, final dos anos 40 e início dos anos 50. E então assim, eu falei da vida pessoal, a vida religiosa do Tolkien, né? Isso era, eu falo muito sobre isso porque para ele não existe vida sem a Igreja Católica para ele, né? Essa é a verdade. Ele, tudo que ele fazia, todas as atitudes dele, tudo que ele falava, tudo, ele colocava a Igreja na frente, né? Hoje tem essa expressão, como eu falei, né, do católico praticante. Ele era muito praticante. Eu até digo que na obra dele, né, o que ele escreveu, são três pilares, né, que são línguas, né, a paixão dele por línguas, mitologias, porque ele bebeu muito da fonte das mitologias antigas, mitologia nórdica, que ele não gostava do termo nórdico, por acaso, do Beowulf, que era a história dos anglo-saxões. E também, né, o terceiro pilar seria a igreja, a religião. Por quê? Porque ele mesmo admitiu numa carta, ou em várias cartas, na verdade, que o simbolismo católico está todo entranhado ali na obra dele. Está tudo ali, então ele admite isso também. Então são esses três pilares aí que, para mim, né, na minha visão, fundamentam a escrita do Tolkien: as línguas, as mitologias e a igreja. Sobre essa influência da religião, né, que ele mesmo então afirma, mas na sua opinião, assim, se você puder falar um trechinho, alguma cena, algo que você tenha conseguido visualizar essa influência católica na obra. Certo. Só para contextualizar, a frase que o Tolkien fala numa carta, ele fala exatamente assim, que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. E aí ele complementa, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Isso quer dizer o quê? Que ele, enquanto estava escrevendo a obra, ele não estava pensando assim, bem aqui eu vou colocar uma coisa que remete à Eucaristia. Bem aqui eu vou colocar um cara que parece com um padre. Né? Não tinha isso. Mas quando ele foi fazer a revisão, e foram várias revisões, porque ele demorou, se não me engano, 12 anos para terminar o livro, aí às vezes ele se tocava, aí ele via que, olha, esse negócio aqui de fogo secreto, né, de chama, de imperecível chama, isso aqui, rapaz, é o Espírito Santo aqui que está se manifestando na obra. Eu vou dar mais uma atençãozinha para isso aqui. E aí falava mais ali, né? Então, assim, nessa mesma carta, ele fala que como é uma obra religiosa, justamente por isso, ele fala que o elemento religioso está absorvido no simbolismo. E por isso que ele evitou fazer referências diretas à religião. Por quê? Porque ele era contra a alegoria. Ele não queria que só católicos lessem a obra, só cristãos lessem a obra, entendeu? Ele não queria que a pessoa tomasse a obra dele como uma segunda Bíblia, por exemplo. Mas ele reconhecia que o simbolismo ele adquiriu da religião a qual ele praticava. Mas ele não estava querendo catequizar as pessoas. Ele deixa isso bem claro. A influência religiosa, ela acaba sendo mais visível, mais marcante na obra do C.S. Lewis, né? Da Crônica de Nárnia. Uhum. Justamente porque o C.S. Lewis já fazia alegoria direta, né? Então, o Aslan é Jesus, não tem outra interpretação. Já para o Tolkien, não. O Tolkien, ele preferia o que a gente chama de aplicabilidade. Você vai pegar aquela obra e vai aplicar em determinado estudo, determinada linha de pensamento e por aí vai. Agora, sim, voltando para o que a Carol perguntou, uma coisa que, assim, que quem é católico está lendo o livro, bate na hora ali e percebe é, por exemplo, o Lembas, né? O pão de viagem élfico, que é uma referência clara à Eucaristia, né? A hóstia sagrada, a comunhão, porque até o Tolkien explica numa carta que não é o elemento físico, né? Os ingredientes que dão poder, que dão forças ao viajante. É um elemento espiritual, uma coisa muito mais elevada, metafísica. E aí você já pega que realmente, porque não é a hóstia em si que dá ao católico, né, uma característica especial. É o que a hóstia é, que para nós é o corpo de Cristo. Da mesma forma ele faz com Lembas. E aí tem outras passagens, por exemplo, o próprio livro A Natureza da Terra-média, que foi lançado, acho que foi ano passado, ano retrasado, faz nem 2 anos que foi lançado, tem outros textos que revelam isso. Por exemplo, ele fala do odor de santidade, que é aquela questão de odores, né, de flores e tudo, que a gente vê em questão de santos, tem lá na Terra-média. Ele fala do corpos incorruptos, que também tem na Igreja Católica, né? Às vezes tem corpos de santos que quando você abre, depois de décadas, o corpo está quase que intacto, ou praticamente intacto, tem lá, ele coloca isso lá na natureza da Terra-média. Aí tem a questão da ressurreição do Gandalf, que também, que é uma coisa mais explícita já, né? Remete à ressurreição de Cristo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no meu outro canal, que eu vou falar sobre ele depois, que é o Guardião Católico, foi sobre a confissão de Boromir, né? Ali a cena que o Boromir, para quem assistiu o filme ou leu o livro, o Boromir, ele trai, né? Ele trai a Sociedade do Anel, ele tenta pegar o anel lá que tá com o Frodo, e depois ele se arrepende, ou seja, aí a gente vê ali um paralelo com o sacramento da confissão, né? Ele se arrepende, ele tenta consertar, como? Ajudando os outros Hobbits, né? O Merry e o Pippin. E depois, no finalzinho, quando ele tá morrendo, o Aragorn tá segurando ele, e ele fala pro Aragorn, olha, eu errei, né? Eu tentei pegar o anel do Frodo e tal. Ou seja, ele finalmente se confessa, né? Ele se confessa com o Aragorn, e o Aragorn meio que absolve ele. O Aragorn fala, não, você tá certo, você não sei o quê, você vai morrer como guerreiro. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso. Então, ali, nesse vídeo lá do Guardião Católico, eu falo, todos os elementos da confissão batem exatamente com o que aconteceu ali nos momentos finais do Boromir. Então, mas aí você tem que ter um olhar católico para perceber isso, como eu estou dizendo, né? Não é uma coisa explícita, não foi a intenção do Tolkien, mas ele colocou lá. Tem outras coisas também, por exemplo, Nossa Senhora, a qual ele tinha muita devoção, ele colocou elementos de Nossa Senhora na Galadriel, em Melian, na Maia, questão de majestade, porque assim, Nossa Senhora para o Tolkien era o exemplo de majestade e beleza. Então, até a questão da majestade ele colocou no Aragorn, por exemplo, que é o ideal de governante para o Tolkien. E teve alguma influência literária, teve algum autor, algum tipo, algum gênero de literatura que chegou a influenciar na obra do Tolkien? Assim, por curiosidade, ele gostava de terror? Teve algum assim, autor clássico do gênero que eventualmente tenha acabado influenciando a obra dele, como o Stevenson, o Bram Stoker, ou mesmo o Edgar Allan Poe? Sim, o Tolkien, assim, ao contrário do que muita gente pensa, ele gostava de muita literatura variada, assim, né? A gente foi descobrindo isso nos anos mais recentes. Ele gostava muito de ficção científica, por exemplo. Ele lia ficção científica da época ali dos anos 60, ele acompanhava as publicações e tudo. Agora, quantos esses autores clássicos aí citados? O Stevenson, ele não gostava, eu sei que ele tem o Jekyll e Hyde, né? Isso, médico. Mas eu, por exemplo, só li o A Ilha do Tesouro, né? Do Stevens, que eu acho que é o mais conhecido dele. E o Tolkien não gostava da Ilha do Tesouro. Ele disse que não animava muito ele. Ele preferia histórias de índios à história de piratas, né? Os piratas não... Mas ele leu o Jekyll e Hyde, isso aí tem registro nas cartas dele, ele cita lá. Ele não fala no contexto da história do Stevenson, mas ele cita assim, ah, Jekyll e Hyde estão não sei o quê, ele se referindo a uma pessoa, né? Então, se ele citou os personagens, ele leu, né? Ele conhecia. Ou tinha naquela época aquele livro, né? Como falar sobre um livro sem ter lido o livro, né? Tem obras que pode ser. Pode ser também. Então, que hoje se chama Wikipédia, né? Você tem lá, pesquisa e sai especialista, entre aspas. Então da lista aí que tu me deu, o Stevenson, ele chegou a ler. Não digo que foi influência, né? Aí eu teria que fazer um estudo mais detido. Mas assim, que houve essa benção ao Stevenson, ele chegou a conhecer. Bram Stoker, não conheço nenhuma referência ao Bram Stoker que ele tenha feito. E nem ao Edgar Allan Poe. Mas ele leu Dunsany, né? Nunca sei falar o nome, Lord Dunsany, né? Dunsany. Não sei se vocês já leram. Cara, também não conheço. ele é uma das influências para esses autores mais do gótico, né? Ele, é Lord Dunsany. Só que. Você ele conhece, também... Carol? Não, se eu ouvi falar, fugiu agora. Mas é dessa, tem esses elementos também, Lord Dunsany. Mas também porque o Dunsany tinha esses elementos do terror e também tinha a questão da mitologia, né? Então a mitologia já atraía mais o Tolkien. Tem um autor que foi lançado recentemente pela editora Clock Tower, que é o Algernon Blackwood. O Tolkien menciona o Blackwood já também em algumas passagens, né? Então, Tolkien lê o Blackwood. Os Salgueiros, né? Isso, dos Salgueiros. Tem outro também lançado pela Clock Tower, que é o Arthur Machen. Eu não sei se o Tolkien chegou a ler, não encontrei referência, mas eu acredito que sim, porque o Arthur Machen tem muita questão da Inglaterra ali, do País de Gales, de colocar verdade. Aquelas coisas de civilizações que passaram por lá, dos celtas e tudo, então eu acho que isso interessaria o Tolkien. E também pela questão da língua, né? Porque o Tolkien, como ele tinha muito esse estudo das línguas, do galês e tudo, inclusive o galês foi uma das influências para outra língua dele, né? Que foi o Quenya. Era o galês e o finlandês que influenciaram muito ele. Então, assim, eu acho que o Arthur Machen não passou sem ter sido lido pelo Tolkien. Teve uma... Já no final da vida dele, nos anos 60... Tem um relato, que até tem um vídeo lá no Tolkien Talk sobre isso. O vídeo é, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é o que Tolkien achou do Conan. Porque tem um registro, né, nos livros aí que a gente estuda, que o Ellis Prag de Kemp, que foi o cara que reavivou o Robert Howard ali nos anos 60, embora ele tenha algumas acusações contra ele, o Robson deve saber também, porque o Robson acompanha o Robert Howard. Sim, gosto muito. Porque o Sprague de Kemp, ele não só reavivou a obra do Howard, como ele deu umas pinceladinhas próprias dele ali na obra, né? Ele também criou alguma coisa, né? Criou e tal, e mexeu também. Então o pessoal diz, às vezes reclama dele, porque ele tem esse aspecto aí. Também a biografia que ele lançou do Howard deturpou muita coisa da vida dele, praticamente pintou ele como um maluco. Né? Então tem esses aspectos. Mas tem esse registro que o Sprague de Kemp teria dado uma cópia de uma coletânea de terror pro Tolkien. E dentre vários contos de terror que tinha na obra lá, tinha um do Lovecraft, né? E aí a gente não sabe se o Tolkien chegou a ler esse conto do Lovecraft ou não. Mas diz que ele leu o do Howard, que, salvo engano, era... Não sei se era Sombras do Crepúsculo ao Luar. Agora eu esqueci qual foi a história, mas diz que ele teria elogiado a história do Conan, né? Bom, contei essa historinha porque tinha um do Lovecraft, né? Então fica na dúvida se ele leu Lovecraft ou não. Mas com certeza o Tolkien leu o terror. Eu até achei um dia desse uma carta onde ele fala de um autor que deram pra ele também. O pessoal presenteava muito ele, né? E ele leu também ali por volta de 67, ele leu uma história de terror e ele comentou que ele achou ela assustadora. Agora não era nenhum desses autores que eu falei aqui, era um outro lá que eu não lembro o nome dele. Mas assim, por que eu digo que eu acho que ele leu? Porque o Clécius aí é o lobisomem da história aqui, né? E a gente tinha lá na primeira era da Terra-média, o Sauron era chamado de Senhor dos Lobisomens, né? Então, pro Tolkien saber o que era um lobisomem, naquele tempo que o cinema tava engatinhando, né, talvez, e tudo, então provavelmente ele leu histórias de lobisomem. É, ele cita também, ali na Terra-média, ele cita vampiros, né, tinha Suringueti, que é um nome difícil, mas era uma vampira que tinha uma... que se transformava, né, em gente e virava na forma de morcego. Então tinha lobisomem, tinha vampiro. É, a gente já indo lá para a Terceira Era, lá para o Senhor dos Anéis, é, tem aquele o Observador da Água, né? Não sei se vocês lembram quando eles estão entrando em Moria. É, tem aquele bicho cheio de tentáculos que sai do lago, né? Aquele lago parado que tem em frente à entrada, aquela que tem aquela. Isso, aquela entrada que brilha, né? Os portões de Duro e tal. Então, aquela criatura ali, pra mim, saiu do horror cósmico ali do Lovecraft. Que ninguém sabe, né, qual a origem daquele bicho. Ele mesmo coloca no livro que ele não se sabe como é que aquele bicho foi parar lá, mas tá lá. Cheio de tentáculos, cheio de olhos e tudo. Então, me remete a um horror cósmico ali. Né? E tem também, assim, ele sabia descrever o terror, né? Só que ele não era o foco dele na obra. E aí eu lembro, assim, daquelas passagens dos Cavaleiros Negros, pra quem já leu o livro, ali tem parte ali que você arrepia os pelos do braço. É, quando eles estão passando na trilha ali, saindo do condado, é, tem uma cena lá que o Frodo, até o filme retratou muito bem essa cena, quando o Frodo tá no meio da passagem, e aí meio que o foco da visão vai pro fundo assim, e ele escuta um grito e tal, um grito assustador. Então, tem essas passagens também, né? Então, assim, eu acho que o Tolkien bebeu um pouquinho do terror, sim. Você sabe que quando você mencionou o Tolkien e o Conan, embora seja uma impossibilidade temporal, mas eu imaginei o Tolkien assistindo ao filme do Schwarzenegger, né? Do Conan Barbie, né? Mas a escrita do Robert Howard é bem mais antiga, né? Então... Sabe que eles eram contemporâneos, né? Porque, assim, quando o Howard estava publicando as primeiras histórias pulp, que foi aquele final dos anos 20, na verdade o Tolkien, como eu falei, já tinha escrito dois livros praticamente, que era da Terra-média, que era o livro dos Contos Perdidos 1 e 2, em 1916 e 17. Então, assim, são contemporâneos, né? Porque nessa época o Howard estava começando ainda, acho que ele foi publicar a primeira história lá pro 26, se eu não me engano, né? 1926. Então, tem gente até que... Não vou citar nomes aqui, mas teve gente que disse que o Tolkien foi influenciado pelo Howard para poder vender uns livrinhos aí, né? Aí dizer, olha, o Tolkien foi influenciado pelo Howard, mas não foi mesmo, porque, inclusive, o Howard em vida nunca lançou livro, né? Ele só lançava contos nas revistas pulp, e essas revistas só ficavam ali no circuito dos Estados Unidos, não tinha como elas chegarem na Inglaterra, né? Então, assim, é isso. E o primeiro livro lançado do Tolkien foi em 37, né? O Howard, se eu não me engano, morreu em 36. Então, assim, tem algumas coisas bem parecidas, né? A questão da criação dos mundos, né? Fazer esse negócio bem complexo. É, várias raças, muita história por trás, plano de fundo e tal. Mas eu acho que eles dariam bons amigos, os dois, se caso eles tivessem se conhecido. Mas, assim, questão de influência, não teve como um influenciar o outro, né? Eles escreviam cada um mais ou menos ao mesmo tempo, mas um lá no continente e o outro lá do outro lado do oceano, né? Influência não teve. Sérgio, você falou aí, né, a Carol também, né, que ambos começaram pelo Hobbit, né, eu também comecei pelo Hobbit, né, não sei se o Clécio também, né, mas assim... Não, já que você tá perguntando pra mim, eu não fui entrevistado, mas eu digo não. Eu comecei pelo Senhor dos Anéis. Livro Senhor dos Anéis. Olha só. Mas então, Sérgio, no caso, você que, né, já tem, assim, uma maior experiência, já estudou aí o homem a... né, bastante tempo, qual seria aí então uma ordem para quem quer começar, né? Porque assim, o programa de que está fazendo, assim, ele é bem para quem quer conhecer, né, as obras do Tolkien. Então, o que você hoje, né, teria a dizer para essas pessoas aí, como começar a ler o Tolkien, se tem uma ordem, né, ou não precisa? Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou a favor de seguir a ordem das pessoas da época do Tolkien, da época que ele foi lançando os livros. Então é a ordem de lançamento dos livros. Eu sempre fui a favor dessa ordem. Então, se ele lançou primeiro o Hobbit, por quê? Porque o Hobbit, que inclusive até hoje é o meu preferido, né? Eu acho que marcou. É, o Hobbit, ele tem no livrinho curto, pequeno e mais simples, tudo aquilo que vai vir em grau muito mais titânico depois com o Senhor dos Anéis, né? É. Ele tem todo ali um mundinho, tem tudo que tem depois em escala magnânima, já tem ali no Hobbit. Então ele é uma boa introdução para isso. Você não precisa nem saber muito sobre aquela mitologia, aquele mundo, você vai descobrindo conforme você vai lendo a história. É, então eu acho que o Hobbit deve ser o pontapé inicial. Uma leitura mais simples, mas ela já introduz muita coisa que você vai ver depois. E a sequência natural é o Senhor dos Anéis, porque ele realmente é a sequência do Hobbit. Inclusive, uma coisa que eu acho que na época que eu li pela primeira vez, que me fascinava, era isso. Porque, por exemplo, quando você está lendo o Hobbit, ele só cita o Rei Élfico. Não fala nem o nome do Rei Élfico, de onde é que veio, nada. E aí, quando você vai ler o Senhor dos Anéis, você chega lá no capítulo O Conselho de Elrond, que por acaso é o meu favorito, ele fala que chegou lá um príncipe élfico esquisito chamado Legolas, que era filho de Thranduil, o rei da floresta das trevas, de treva mata. Peraí, lá no Hobbit, o rei dessa floresta era o rei élfico. Ah, então o nome dele é Thranduil, então agora que ele tá falando quem é aquele rei, entendeu? Então você vai fazendo essas conexões que, pra mim, tornaram a primeira leitura muito mais prazerosa, né? Você fazer essas conexões de uma obra com a outra e tal. É, e ele expandia a mitologia no livro que veio depois, que é O Senhor dos Anéis. É, e a sequência natural é o Silmarillion, que foi o primeiro livro lançado postumamente, com base em todos os escritos, as caixas e caixas de papéis que o Tolkien deixou quando ele morreu. E aí o filho dele, né, o Christopher, veio, pegou todo aquele material. Não, ele não criou nada, mas ele editou de forma que ficasse publicável numa história boa de se ler. Então, ele publicou o Silmarillion em 77, e eu acho que é a sequência natural, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion. Depois, a gente pode ir pro... Porque, assim, tem gente que prefere... Não, eu gosto de ler na ordem cronológica dos acontecimentos. E aí começa pelo Silmarillion, porque o Silmarillion mostra o início dos tempos, quem foi que criou o mundo, quem que veio pra cá, como é que tudo foi se formando, como é que surgiram os elfos, como é que surgiram os orques, de onde é que os homens saíram, o que que aconteceu lá no início, tá, aquelas primeiras guerras. É quase um Gênesis bíblico, né? É o Gênesis da Terra-média. Terra-média, o Antigo Testamento, né? Sim. Então o Tolkien inaugurou essa ideia de contar a história ao contrário, né? Porque a gente tem agora com os Star Wars e toda a pirâmide da Marvel, o Tolkien já estava fazendo isso há muito tempo atrás. Mas o problema, assim, como eu falei, quando ele começou a escrever lá em 16, 17, ele já tinha feito esse início, né? O Senhor dos Anéis ele inventou muito tempo depois. O problema é que, por acaso, ele estava contando para os filhos dele a história do Hobbit à noite e depois resolveu colocar no papel. Aí, por acaso, essa história caiu na mão de não sei quem, que bateu não sei quem, que levou para a editora. E a editora, vamos publicar esse livro. E aí, por acaso, foi o Hobbit que foi o primeiro. Mas o Hobbit está longe de ter sido o primeiro livro da Terra-média a ser pensado por ele, né? Só que editorialmente, a vida que levou a isso. E aí, como o Hobbit fez sucesso, vendeu tudo, praticamente. E aí a editora chegou pra ele e disse, olha, nós queremos mais histórias sobre Hobbits. E aí o Tolkien pensou, mas o que tem mais pra falar sobre eles? Porque eu já falei tudo lá no Hobbit. E aí ele teve que criar toda uma nova história e tal. Ele não sabia pra onde ia a história, quem seria o protagonista, nada. E aí foi criando tudo. Então foi assim, só que como ele... inclusive o Hobbit não foi escrito pra fazer parte da Terra-média. Porque só que essa mitologia da Terra-média estava tão entranhada nele que ele, durante a escrita, ele acabou, como ele mesmo diz, que o Bilbo acabou sendo puxado para aquele mundo. Mas não era para fazer parte, só que como ele gostava tanto, ele disse, não, vai fazer parte. E aí começou a escrever, colocando o Hobbit dentro ali do Legendário, que ele chama Legendário tudo que tem a ver com a Terra-média, né? E aí, como o Senhor dos Anéis foi, entre aspas, encomendado pela editora, acabou também fazendo parte. Mas a grande paixão dele, o grande amor da vida dele era escrever sobre o Silmarillion, que era aquele corpo de lendas mais antigo. Né? Como é que o mundo foi criado, as guerras das joias, né? Que envolviam a Silmarillion, que eram as joias perfeitas e tal. E aí por isso, né, que... Só que assim, foi uma história que ele nunca concluiu, não chegou a concluir. Teve várias versões, várias reescritas, várias... ele escrevia poemas, prosa, resumo, sobre tudo isso, mas nunca chegou a um texto final, realmente. Por isso que o Christopher lá, o filho dele, teve que fazer essa edição para um formato publicável. E por isso que foi lançado só postumamente, porque ele nunca terminou. Agora, o que eu ia dizendo, eu não sou muito favorável à pessoa começar assim cronologicamente. Não, eu quero começar desde como o mundo foi criado, porque não sou favorável a isso. Por quê? Porque um dos atrativos do Senhor dos Anéis, por exemplo, é que ele faz várias menções a essa mitologia maior durante a história. Então ele fala, por exemplo, que Elrond era descendente dos antigos reis da cidade oculta de Gondolin. E aí você fica, nossa, mas que cidade é essa? Eu quero saber mais sobre isso. Onde é que eu vou saber mais sobre isso? E aí cria no leitor aquela expectativa, aquela curiosidade, verdade, né? Entendeu? Então, que não tá mastigada. E aí você fica, mano, mas eu quero aprender mais sobre, eu quero saber mais. E aí isso instiga a leitura, né? E faz com que o leitor aprecie mais a história que ele tá lendo. Se você ler o Silmarillion antes, você já vai saber, entendeu? Então é o spoiler, né? O gosto de o pessoal. Você já vai ler com spoiler, qual é a graça que vai ter de descobrir, né? De ficar naquela curiosidade. Não vai ter. Então, assim, eu não recomendo que comece o Silmarillion, principalmente por causa disso. E se você é um leitor de Tolkien de primeira viagem, não comece com Os Contos Inacabados. Assim, essa isso é realmente... Seja pelo Hobbit, seja pelo Senhor dos Anéis, tudo bem. Qualquer uma das opções é válida. Mas não comecem pelos Contos Inacabados. Não vai entender nada, né? Até porque o Senhor dos Anéis, no prólogo, ele dá um resuminho da história do Bilbo, né? Do Hobbit. Então, assim, digamos que teve um cataclismo nuclear, acabou todas as edições do Hobbit, aí você só tem o Senhor dos Anéis. Pode ler tranquilamente, porque no início ele explica, né? Ele fala um pouquinho da história. E aí, como foi o Clécio, foi o Robson falou, né? Tem os Contos Inacabados. Por que o nome é esse, né? Porque os textos que estão lá não são textos totalmente completos, mas eles se referem a outras partes do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion. Ele complementa algumas partes desses livros. Ele traz mais curiosidade, digamos assim. E tem um livro menor, que é bem de uma qualidade inferior, que o Tolkien escreveu sob pseudônimo, chamado Crônicas da Lua Cheia, Maldição do Lobisomem, que se vocês quiserem ler, tá lá na Amazon. Vale a pena, não é tão bom quanto o resto, mas vale a pena, né? Um pseudônimo esquisito que ele usou, mas vale a leitura, viu, gente? Tá anotado. Agora eu gostaria de saber, né? A gente tem aqui o Clécius e a Carol, né? Que fazem parte aí de um grupo de escritores, né? O Tapioca Fantástica. E aí, isso não é, né? Digamos, não é uma novidade, né? Escritores se reunirem, né? Para trocar ideia, para poder ler, né? Os escritos uns dos outros, né? Então, eu gostaria aí que o nosso amigo Sérgio falasse um pouco aí dos Inklings. Né? Fala aí pra gente, o Sérgio, sobre esse grupo do Tolkien. Os Inklings têm uma influência, uma importância sem igual ali na história desses autores que faziam parte, né? Os Inklings eram um grupo de intelectuais, escritores, pessoal que praticamente todos eles eram cristãos e tudo, e eles se reuniam semanalmente, uma ou duas vezes por semana, para debater, né? Debater ideias, falar do que eles estavam escrevendo, o que estava saindo no âmbito acadêmico, o que estava acontecendo no mundo, ideias filosóficas. O Tolkien sempre foi afeto a esse tipo de grupo. Desde que ele era adolescente, no colégio ainda, depois na faculdade, participou de vários grupos, The Viking Club, Coal Biters, TCBS, até culminar com os Inklings. Era esse grupo já de homens maduros ali, intelectuais, de interesses parecidos. E foi nesse grupo que floresceu mais ainda a amizade dele com o C.S. Lewis, né? Como a gente falou já aqui, o autor das Crônicas de Nárnia, que na época já era um autor bem conhecido, já tinha livros de sucesso e tal. Inclusive, quando o Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, ele se ofereceu a escrever uma resenha, né, no jornal e tudo. E ele disse, mas eu não se preocupo que eu não vou assinar, porque também quando o cara faz sucesso, ele tem os admiradores e os detratores, né? E aí ele não queria que os detratores dele vissem com maus olhos O Senhor dos Anéis só porque foi ele que tinha escrito a sinopse, a resenha. Então, assim, então ele era assim, voltando aos Inklings, né? Eu posso citar aqui que fazia parte, além do Tolkien e do C.S. Lewis, o Warren Lewis, que era o irmão do C.S. Lewis, É, tinha outras personalidades como da época Owen Barfield, Charles Williams, e outras pessoas que participavam esporadicamente, né? Às vezes ia uma vez por ano, uma vez por semestre, a cada 3 meses, não tinha assim uma habitualidade, né? Mas o Tolkien e o Lewis estavam sempre o líder ali do grupo, digamos assim. O líder era o C.S. Lewis, que ele era o mais desenrolado, era o mais desenvolto, era o que fazia amizade mais fácil, mais fácil. O Tolkien é mais reservado, né? E o Tolkien também tinha um bozinho. Ele era o Clécio do tapioca, né, Clécio? Cara, eu não sei se eu sou tão reservado assim, não, mas tudo bem. Não, né? Você era o Lewis. Você entendi. Reunia, agitava a galera, entendeu? Não, não sou eu também, não. É o Diogo. Fazer a gente fazer uma comparação do nosso da Tapioca Fantástica com esse grupo aí é uma sacanagem, né, Carol? Não, como assim? Não, daqui a uns 50 anos, vai estar lá, Carolina Mancini, Clécio Duran participavam de reuniões mensais. Ou seja, a gente só vai fazer sucesso depois que eu morrer, né? Então tá bom. Isso vira uma praga, né? Mas tá bom. Não, eu tô dizendo que a gente vai entrar pra história, a gente vai ser estudado. Tá vendo? Verdade. Sim, e era um grupo informal, né? Não era um grupo assim, olha, vamos fazer aqui uma carteirinha, uma mensalidade, um local, não. Esse grupo se reunia ou no apartamento do C.S. Lewis, né? No quarto que ele morava na faculdade. Agora esqueci o nome da faculdade dele, mas era lá na faculdade, ou então nos pubs, né? Nos pubs de Oxford, do Eagle and Child, no Leben Flag, no White Horse, eles se reuniam para tomar cerveja e ficar conversando sobre esses assuntos. Agora, a grande importância mesmo é porque, como eles apresentavam o que eles estavam escrevendo para os outros criticavam, né? Diziam, olha, esse teu capítulo aqui do livro tá legal, muda isso aqui não ficou tão legal. Então, era um termômetro ali para saber se as obras que eles estavam escrevendo, cada um na época, estava sendo legal ou não. E era a leitura também... crítica da época, né? É. A beta, né? Leitor beta aí já fazendo. Exatamente. Você ter como leitor beta outros escritores, escritores de talento, faz toda a diferença. Com certeza. Inclusive, o Tolkien, ele disse nas cartas, ele disse, se não fosse o C.S. Lewis, ele não teria terminado de escrever O Senhor dos Anéis. Então, olha a importância que teve, né? Porque ele lia, né? Ele levava os capítulos, e aí pensou em desistir, o C.S. Lewis, não, termina. Isso aqui tá muito bom e tal, não sei o quê. Então teve esse incentivo. Só que assim, lá eram pessoas de várias origens, de vários tipos e tal. Só que nem todo mundo gostava tanto das coisas que todos os outros gostavam. Então, às vezes, tinha se não me engano, o Charles Williams, que depois foi uma das causas do esfriamento da amizade do Tolkien com o Lewis, que o Tolkien tinha uma certa dozinha de cotovelo, o Charles Williams. Ah, não, lá vem o Tolkien com mais elfos, não aguento mais. Aí inibia um pouco ali o Tolkien, né? De tanto falar de elfo, aí eu, não aguento mais elfo e tal. Então tinha esse lado também. Mas foi essencial na carreira de todos eles ali. Dali saíram várias obras boas ali daquele grupo e tal. Lógico que a gente conhece mais o C.S. Lewis e o Tolkien, né? Mas teve outros escritos importantes que saíram desse grupo aí. E o próprio Christopher Tolkien, né, que foi o filho do Tolkien, um dos filhos, né, e é o mais ligado ali à Terra-média, também foi um membro, né, ele ainda era jovem e tudo, mas chegou a ser convidado a participar de algumas das reuniões lá do grupo. Né. Então, sem os Inklings, a gente pode dizer que sem os Inklings não haveria O Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, daí a importância desse grupo. No ano passado, a gente teve a estreia de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, na Amazon Prime. E, Sérgio, qual foi a sua opinião sobre a série? O que a gente pode esperar da segunda temporada? Você ficou feliz com o que você assistiu? Você ficou decepcionado? Se coloca um pouquinho, assim, nessa análise. Ai, abre difícil. Seu coração pra nós. Vamos lá. Fale tudo. Primeiro, a gente ficou numa queda de braço ali no canal, né? Porque... teve o pessoal que gostou, aí teve o pessoal que não gostou e que queria que a gente tivesse esculhambado a série e acusação disso, acusação daquilo, então bom. Porque assim, muita gente, a ansiedade foi grande, né? Muito tempo sem ter adaptações e a promessa foi grande, alta produção, muito dinheiro envolvido e tal. Só que é o seguinte, eu vejo dois méritos e um grande demérito na série. Como mérito, eu vejo assim, a parte visual, pra mim, visualmente, é a média ali. As paisagens, as montanhas, aquele negócio todo ali, olhando de longe, assim, ó, as raças e tudo. Outro mérito é algumas mensagens que o Tolkien colocou na obra, eles conseguiram passar bem nos episódios. Coisas que eles colocaram que, não, isso aqui realmente é uma mensagem que o Tolkien queria passar. Vou citar um exemplo. Vocês assistiram, né? A série, todos vocês? Eu assisti. Eu assisti até o quinto episódio, cara, mas confesso que fui meio trancos e barrancos e dei uma parada. Não, mas pode dar spoiler, fica tranquilo. Tá, eu vou citar só uma passagem. Pode, né? Pode dar spoiler, né? Tá. Piada interna. Pode dar spoiler. É a toada do nosso programa aqui pelo pessoal. Pode dar spoiler. Carol, toda vez não. Tem menção a isso, se você notou. Meu Deus, ele tá muito magoado. E ele fala com raiva. Mágoa, se você notou. Eu já falei, enquanto existir o programa, enquanto eu estiver aqui, toda vez que o assunto surgir, eu vou jogar na sua cara, Robson. Mágoa. E você vai botar em algum livro seu ainda sobre isso, né? Com vai certeza. Criar aí uma situação, uma cena de um personagem dando spoiler no outro. Não, eu vou fazer pior. Eu vou criar um personagem baseado em você, ele vai dar um spoiler e vai ser mastigado por um lobisomem. E quando acontecer isso, saiba que Robson Santos não é coincidência. É você. É uma alegoria. Não tem espaço para interpretação. Bom, não, tem a cena, vocês lembram daquela cena quando os orcs estão cavando e aí, cavando a passagem deles por baixo da terra e chegam na árvore, né? Uma árvore enorme que tem lá. E aí o Arondir, que é o elfo lá, Silvestre, ele pega na árvore, né? E pede perdão lá por cortar a árvore e tal. Ah, isso aí eu vi. Olha, isso aí eu vi. Então... Sérgio, eu vou ter que te interromper neste momento pra dizer assim, que você tá falando como um colonialista inglês. Não foram os orcs que cavaram os buracos, foram os pobres dos escravizados pelos orcs. Você tá que nem o Império Inglês, não. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, não. É não, foi todo o pessoal escravizado. Então assim, os orcs mandaram cavar um buraco. Mas acho que no livro... É porque no livro são os próprios orcs que cavam, né? Eu tô com o livro na cabeça, mas realmente Na série que a gente viu, foram só os elfos escravizados, humanos escravizados, que estavam ali. Estavam cavando, né? Os orcs ficavam só com chicote lá. Vai mandando, fala aí. Pois então, aí tem a cena da árvore, né? Que o Arond, ele para ali, coloca a mão na árvore, pede perdão por ter que cortar a árvore, chora, né? E tal. Aí a pessoa que não conhece profundamente diz, ah, cena besta dessa. Os caras não usavam árvore pra fazer navio, pra fazer arma, pra fazer flecha, não sei o quê. Por que ele tá chorando? Mas aí você vai estudar a vida do Tolkien e aí você vê o amor profundo que ele tinha pelas árvores. Então, o que os caras quiseram transparecer na série foi justamente isso. O Tolkien, ele até chegou a falar assim, que muita gente defende com unhas e dentes, né, os direitos dos animais, né, contra maus-tratos dos animais. Mas ninguém, né, pelo menos naquela época, ninguém se levanta para falar a favor das árvores. Então, hoje em dia, qualquer pessoa derruba uma árvore sem motivo algum, sem precisar, e não sei o quê. Então, ele tinha esse amor pelas árvores, ele gostava de jardinar, de estar ali no Jardim Botânico de Oxford, de passeando e tudo mais. Então, ele tinha uma paixão pelas árvores. E eu acho que isso aí transpareceu nessa cena da série, por exemplo. Então, ali, até na obra do Tolkien, você vê a questão dos entes, do que os entes fazem ali, né? Os entes que eram dormentes, não faziam mais muita coisa ali nas florestas. Quando o Saruman começa a derrubar as árvores, os orcs começam a invadir e tirar madeira e tudo mais, os entes veem que eles estão destruindo a floresta e o que, é que eles têm que fazer? Tem que se levantar e lutar contra aqueles destruidores, né? Então, é uma mensagem que o Tolkien passou nas obras dele. Então, que os roteiristas da série colocaram essa cena lá para dizer, olha, a gente sabe aqui que o Tolkien gostava de árvore, então tá aqui, defendi e tal, assim. Então, é uma cena que para mim passa uma mensagem boa, positiva, do próprio Tolkien, embora essa cena não esteja nos livros, entendeu? Então tem várias coisinhas assim, várias mensagens que você, poxa, isso aqui realmente é uma mensagem que o Tolkien queria passar, então e tá lá na série, não Não que o Tolkien tenha escrito exatamente determinada cena, mas a mensagem que aquela cena da série quis passar, eu vi como uma mensagem tolkieniana. Tem várias. Tem um diálogo fantástico lá, quando o Adar, né, que é o malignozão lá, o meio-orc lá, ele tá preso e tá conversando com a Galadriel. Esse diálogo é fantástico, de quem merece viver, quem não merece, quem tem alma, quem não tem. Os orcs têm que viver ou têm que morrer. E também uma discussão filosófica do Tolkien, né? Será que os orcs, por serem essas criaturas tão vis e maléficas, eles teriam chance de redenção? Eles tinham como se redimir e voltar para o bem e tudo mais? Então é uma discussão tolkieniana e é uma discussão que a série trouxe também. Então tem essas coisas que são positivas. Agora, o que eu acho que foi o série, infelizmente, é o próprio roteiro da série, né? Fugiu de coisas básicas que deveriam ter sido mostradas e não foram. Tá certo que o material de origem da série, que são os apêndices do Senhor dos Anéis, não tem muita, não tem muita coisa, mas ele tem várias coisas importantes. Então, antes da série, eu achei que eles iam fazer a ligação de um ponto a outro, né? Você tem lá o Conto dos Anos, por exemplo, que é um dos apêndices. Ele fala que no ano tal foi fundada essa cidade aqui. Aí no ano tal, os navios começaram a chegar. Naquele ano ali, o Sauron começou a mexer e fazer não sei o quê. Então, existiam uns gaps de tempo. Então eu achei que eles iam fazer só essa ligação, né? Não, entre isso aqui, aconteceu isso aqui. Então eles vão e colocam uma mensagem, uma história lá. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eles colocaram um roteiro assim, que eu achei fraco. Eu não gostei do roteiro em si da série. Misturaram eventos, deram muita ênfase. Aliás, o interessante isso, os personagens inventados eu achei que foram muito bons, como o Adar, o Arondir, né, eles souberam fazer muito bem, mas os personagens que a gente já conhecia, para mim, eles deixaram a desejar. Né? O Gil-galad, por exemplo, que era para ser um reizão, né, altamente incontestável e sábio e guerreiro e tudo mais, ele não foi isso que eu vi ali na série, né? Não foi isso que eu pensei que ia ter. Deixa eu ver quem mais. A própria Galadriel, o que você achou dela? A Galadriel, ela é polêmica, né? Por quê? Porque ela tinha realmente esse aspecto de guerreira. Isso aí eu fiz até um vídeo lá que do Tolkien Talk, que deu muita polêmica, porque eu peguei várias passagens do Tolkien onde ele demonstra que ela era guerreira. Inclusive nas cartas ele fala que quando ela era jovem, ela tinha disposição amazona, que ela amarrava o cabelo de uma determinada forma para poder fazer os feitos atléticos dela. Ela era uma mulher élfica tão alta quanto os mais altos dos elfos, e que ela rivalizava com os mais poderosos dos príncipes élficos. Então ela tinha realmente esse aspecto de guerreira. E aí, quando a Galadriel foi anunciada na série, aquela do trailer e tudo mais, o pessoal fala, a Galadriel tá pulando, tá de armadura, tá de espada, tá não sei o quê. Mas ela era realmente isso na juventude, ela foi isso. E ela era, o Tolkien disse que ela foi considerada uma rebelde até a Terceira Era. Ela só conseguiu a redenção dela naquela cena que o Frodo quer entregar um anel pra ela, e ela nega, né? Ela disse, não, não vou pegar isso aí e tal, e aí eu vou me diminuir. Ninguém queria pegar isso aí, né? E ela, não vou pegar, vou me diminuir e vou para o Oeste, né? É nesse momento que o Tolkien fala, é aí que ela é redimida. Somente aí que ela foi perdoada da rebelião que ela fez no passado e tal. E tem outras passagens, por exemplo, no fratricídio de Alqualond, que foi quando o Elfo matou o Elfo nas Terras Imortais. Tem uma das versões da história, o Tolkien fala com todas as letras, que ela lutou ferozmente para defender a família dela. Lutou. E aí quando ele fala lutou, aí lá vem os haters da série. Não, mas ela lutou com magia. Ela usou os poderes mágicos. Ela era uma feiticeira. Não, uma feiticeira não. Eles falam, ela era uma maga. Bom, nas histórias do Tolkien só existiram 5 magos conhecidos, que foram o branco, o cinzento, os dois azuis e o castanho, né? O Gandalf, Saruman, Radagast e os azuis. Aí como é que você vai atribuir a qualidade de maga para uma personagem que não tá dentro desses 5? Porque o pessoal tem a mentalidade do RPG. Não, se no RPG tem as classes, que é o ladino, que é o mago, que é não sei o quê, a galada tem que se encaixar nessa. Mas aqui não é RPG. Aqui é Tolkien, né? É diferente. O RPG veio depois, né? Foi influenciado por Tolkien. Então, não existe negócio chamar galada de maga. Talvez uma feiticeira, sim, porque ela mexia com magia. Mas não é porque ela mexia com magia que ela só lutava com magia. Até porque se você pegar o Gandalf é o mago por excelência do Senhor dos Anéis e ele usava uma espada o tempo todinho na história para decepar cabeças de orcs. Você não vê lá o Gandalf lutando, jogando raios pelas mãos e bolas de fogo, né? Mas aí não, o pessoal quer acreditar que a Galadriel só lutava com magia, mas tudo bem. Então, essa foi... É o machismo nosso de cada dia, né? Ela era alta, ela rivalizava com os elfos e pronto, e acabou. Não tem que discutir, né? Tá lá, tá bem claro lá na obra. Mas aí a polêmica dela foi essa. Agora sim, você pode discutir se você gostou da forma como ela foi interpretada ou não. Tipo, muito birrenta... É muito chatinha, até burra, no caso, quando ela pula da água lá, né? No primeiro capítulo, quando ela estão indo lá para as Terras Imortais, ela resolve pular na água e voltar nadando um oceano de distância até chegar não sei aonde, né? Então, assim, essas coisas você pode discutir. É, a cena dela, por exemplo, que ela foge da prisão lá, ridícula a cena de luta. A cena onde ela vai ensinar lá uns guerreiros no Menoriano. Aquela luta com o maior galerão, né? Ela foge lá da prisão. A cena que ela ensina os caras a lutar também, uma coreografia nada a ver com o que se espera da Terra-média. Parecia filme de Kung Fu, né? Aquele filme do Jet Li, sei lá. Então, assim, tem essas coisas que dela que não agradam, né? É, a questão dela estar solteira, porque ela era desde de muito tempo casada com o Celeborn, né? E ele só... Não, o Celeborn, ela tem uma fala dela que ela diz que o Celeborn partiu para a guerra e ela perdeu ele, né? Então, deixa em aberto se ele morreu ou não, mas com certeza ele vai aparecer ainda. Porque uma das coisas que eles contrataram lá, que colocaram em contrato, é que os personagens de uma determinada era não poderiam morrer em outra era. Então, se o Celeborn aparece lá na terceira era, no final, então ele tem que estar vivo na segunda. Né? Agora, o que eles inventaram para ele é que a gente vai ver ainda na série, né? Mas ainda deve aparecer aí. Mas isso pra mim é besteira, entendeu? Tá vivo, tá morto, tá vivo. Agora, saiu pra comprar um cigarro, mas ele vai voltar ainda. Não vai desaparecer completamente, não. Ele volta. Essa história, né? De que saiu pra comprar um cigarro, normalmente não volta, viu? Mas ele vai dar um spoiler que... Geralmente dá problema. Normalmente dá problema. Pois é, pois é. Então, assim, aí outras besteiras que o pessoal implica com a série, que pra mim não tem problema algum, é a questão dos cabelos, né? Não, porque elfo tem que ter o cabelo comprido. Onde tá no livro isso, né? Tem momentos que o Tolkien descreve, não, esse personagem e tal, suas tranças, os seus cabelos compridos e tal. Então, se ele descreveu um personagem com cabelo comprido, é porque outros não tinham cabelo comprido. Senão ficava subentendido que todos os elfos tinham cabelo comprido, não é verdade? Então... É uma coisa assim, óbvia, né? Se ele diz que esse aqui tem o cabelo comprido, é porque o outro pode ter o cabelo curto, né? Senão ele dizia, não, todos os elfos têm um cabelo de velatom liso na cintura, bem tratados e escovados. Não tem isso na obra. Então, assim, cabelo, besteira. Isso aí é besteira. Né? Agora, assim, tem outros defeitos que eu achei na série, além do roteiro, né, bagunçado, é questão das cidades, por exemplo. Quando ele vai mostrar algumas cidades, não mostra muito bem ali o dia-a-dia das cidades, né? Eregion, por exemplo, que é ali a cidade do Celebrimbor, onde vão ser feitos os Anéis de Poder, mostra uma visão aérea, mas você não vê pessoas andando, você não vê pessoas praticando comércio, não vê o que eles estão fazendo no dia-a-dia. Então é meio esquisito, assim, nessas coisas. A questão cronológica também foi bagunçada, a cronologia da série. Você não sabe... Às vezes parece que tá no começo da Segunda Era, às vezes parece que tá no meio, aí às vezes tem coisa que é lá do final da Segunda Era, então você não consegue se situar mais ou menos no espaço, no tempo ali, não fica bem explicado. Então, assim, é problema de roteiro, né? Os showrunners, que são roteiristas também da série, eles sabem muito de Tolkien. Sei, numa conversa que a gente teve com eles lá no evento da Amazon, foi convidado influenciadores do mundo todo, né? Pessoal que produz conteúdo e tal, e eles conversaram com a gente. Eles demonstraram, assim, um conteúdo profundíssimo sobre Tolkien, muito mais do que a maioria das pessoas que falam aí, né, nesses canais aí, querendo dar pitaco sobre a série. O problema é que eles não, na meu ver, não conseguiram transmitir a história que o Tolkien escreveu bem na tela. Eu acho que faltou... Eles são inexperientes, né? Eles Eles não têm, na verdade, nenhum filme lançado, nenhuma série lançada no nome deles. Eles têm créditos por roteiros que não chegaram nem a ser filmados. Na verdade, eu acho que isso aí pesou na hora de fazer a série, né? Eu acho que faltou uma pessoa assim com mais experiência, de saber contar uma história realmente, para dizer, olha, cara, isso aqui não vai ficar muito legal lá, não. Muda, né? Volta pro original e tal. Uhum. Então, assim, eu acho que faltou um aconselhamento maior aí na questão do roteiro. A gente também não sabe se é o caso, né? Mas lembrando da nossa última convidada, que é a Fernanda Chazan, que faz roteiro, ela comentou um pouco que quando eles, né, roteiristas entregam o roteiro, eles entregam o roteiro. E aí também tem outros profissionais que a gente não tem como mensurar o quanto mexem, né, nesse roteiro. E às vezes justamente uma inexperiência vai te dificultar bater o pé e falar, não, é desse jeito, é daquele jeito. Porque tem toda uma questão aí de direção, né, de uma galera mesmo envolvida, que está muito mais preocupada em o que vai oferecer enquanto produto final do que com, infelizmente, muitas vezes, não sei se foi esse o caso, do que com a qualidade da fidelidade com o que foi escrito, né? E outra coisa que eu lembrei agora, o pessoal reclamou muito que ela começa muito paradona a série, muito lenta e tal. Isso aí foi o próprio Simon Tolkien, né? Ele faz parte do Tolkien Estate, que é o que trata do spoiler do Tolkien, e é o consultor da série, né? O membro da família Tolkien que está sendo consultor da série. Porque quando o Peter Jackson lançou os filmes dele, o Christopher Tolkien chegou a assistir o primeiro, né? E reclamou demais, porque era uma ação desenfreada. Ele teria privilegiado a ação em detrimento da história. E aí, para evitar que isso acontecesse, o Simon pediu aos produtores da série que fizessem algo mais passado, assim, mais demorado, para o pessoal se ambientar e tal. Só que aí eles exageraram um pouco, né? E aí você tem dois episódios, os dois primeiros, que não acontece quase nada. É bem arrastado, né? Arrastado demais, entendeu? Não souberam dosar, então tem isso aí também. Tem uma coisa que parece que salta aos olhos na série, e talvez isso muitas pessoas não tenham gostado, é que existe uma diferença abissal entre o que foi gasto na produção, em termos de recursos, e parece-me que em termos de tempo, e aquilo que foi gasto para elaborar o roteiro. Eu me lembro de ter visto, de ter ouvido isso, não me lembro agora em qual podcast, mas a pessoa dizia assim... Era tão patente o volume de gasto na produção que se você colocasse um balde embaixo da TV ia cair dinheiro, né? Porque assim, você via desde a cena, da primeira cena, que eles gastaram uma fortuna para fazer. E ele realmente é, nesse aspecto da produção, impecável, né? Então existe um descompasso muito grande entre a produção e o roteiro. E talvez isso tenha causado essa maré de críticas em relação à série, né? Assim... questão dessa produção bem feita, tem duas cenas que para mim demonstram bem isso. A primeira, não sei se vocês chegaram a ver, é quando os pés peludos, né, que são os hobbits, estão andando no escuro e aí vem aquelas três mulheres, que é uma espécie de sacerdotisas, assim, que tá de noite, você vê que tá de noite, mas você não deixa de ver nada, nenhum detalhe da cena. Você vê os personagens, você vê... Eles tiveram um trato de imagem ali, de iluminação, de tudo... E aí, na mesma época, eu tava passando a Casa do Dragão, né? E aí, tudo escuro, você não via nada. Você tinha que aumentar o brilho da TV pra poder ver alguma coisa. E aí, você vê o disparate de produção de uma série pra outra, né? E teve uma cena também do vulcão, quando o monte da pressão explode. Aí, vocês chegaram. Esse capítulo é muito bom da série. É a cena lá que quando Mordor vira Mordor, realmente, né? Com tudo assim, o fogo, a cinza e tudo. E isso aí também ficou... Foi fantástico. E eu sei disso porque eu assisti alguns meses depois a um documentário na Netflix que fala sobre uma cidadezinha lá dos Estados Unidos. É um documentário de 30, 40 minutos que estava tendo um incêndio, né? O incêndio veio e arrodeou a cidade toda e o pessoal ficou ilhado dentro da cidade. É 9 horas da manhã, parecia que era meia-noite, assim, a escuridão. E cinzas e tal. Então eu pude comparar a vida real nesse documentário com o que os caras mostraram na série, ficou fantástico, realmente. Esse episódio, então, com as cinzas e poeira e tudo, então ficou muito bom também. Então, a produção foi bem feita. Né? Isso aí é inegável. Agora, realmente, a parte da história, essas coisas deixaram muito a desejar. Infelizmente, a questão, eu acho que um dos grandes defeitos da série foi esse mystery box aí do Halbrand, né? Eles quiseram um mistério de quem que seria o Sauron. Isso não tem no livro, não tem necessidade disso. Isso não tem nada com a história, você querer criar um mistério de quem é o Sauron. No livro tá bem claro que o Sauron aparece como Anatar, aquele ser angelical, bonito, que se diz enviado pelos poderes do Oeste e tal, para engrandecer o trabalho dos elfos, e eles chegam com aquela lábia toda, dando os presentes, querendo conquistar todo mundo e tal. E aí, para quem tá lendo o livro, lá no livro tá dizendo, esse aqui era o Sauron disfarçado para tentar enganar as pessoas. E aí na série não tem isso. Eles colocam lá o Howard, né? Aí fica dando assim, não, esse aqui parece o Sauron, mas agora parece que esse é outro aqui. Então quem será o Sauron, né? Quem, tipo aquela novela que tinha quando era criança, que é a próxima vítima. Quem que é o assassino, né? Quem que vai morrer quem agora? Quem matou o Odette Roitman? É, esse negócio aí. É novela, pô, entendeu? Esse Tolkien não tem que ter isso. Tolkien não se preocupa com spoilers. Essa é a verdade. Ele já fala, a batalha dos cinco exércitos. Ah, então você já sabe que lá vai ter uma batalha no final do livro envolvendo cinco exércitos, né? Então, assim, os caras... Isso, pra mim, foi um dos grandes erros da série. Esse negócio desse mistério de quem que é o Sauron. Eu acho que seria muito melhor eles terem colocado o Sauron lá, o Anatar, que era o Sauron disfarçado, e aí botando ele pra interagir com os personagens e você, como espectador, naquela torcida. Não, não, não, não, não, não cai nessa lábia aí, não aceita esse presente, não vai aí, tá, não sei o que, né? Seria muito mais emocionante do que ficar essa besteira aí de colocar um homem lá que não tem nada a ver, e no final, vocês não chegaram ao final, né? Mas no final ele é um homem... Clássico chegou. Pronto, ele como um homem, parece um mendigo lá, nada contra os mendigos, mas ele tá lá no reino élfico lá, onde só tem os maiores artífices, né? O Celebrimbo, que era o maior artífice élfico, e aí dá ouvidos a um homem lá, né? Todo esfarrapado, ele, não, você tem que fazer uma liga metálica, não sei o que, ele, ah, é mesmo, né, então vou fazer, e aí dá certo fazer os anéis de poder, então assim, sem sentido algum, não era pra ter sido assim, era pra ter sido muito mais, algo muito mais elevado, muito mais elaborado e tal, então, isso, o problema é esse, entendeu, você tá esperando uma coisa, e quando chega na hora, no que o Tolkien deixou, que já tá pronto, os caras não aproveitaram, quiseram inventar em cima. Até mesmo o enredo do videogame, o Shadows of Mordor, acaba sendo mais coeso e mais interessante do que o da série, né? É, embora também tenha seus problemas, né? O jogo ali também tem muita coisa inventada, mas acho que pela parte visual, acho que o pessoal acabou... não, isso aqui é só um jogo, não vou misturar com a história do livro, né? Tô falando os jogadores, né? Os gamers, uhum. Não, isso aqui dá pra aproveitar como divertimento solo, né? Sem querer interferir na Terra-média. Agora, assim, como a indústria, né, de séries e tudo é muito mais difundida, né, entre as pessoas normais, né, as pessoas comuns, e aí eu acho que aí o hate veio maior, né? A cobrança foi maior, né, e tal. Então, a paulada foi grande aí pra eles, né? Como a Carol perguntou aí o que eu acho da segunda temporada... Eu não espero mais nada, porque o que eu esperava ver na primeira eu não vi, né? Eu esperava ver aqueles pontos principais que eu falei, né? Que estavam nos apêndices lá, aqui fundação da cidade tal, aqui aconteceu isso. E outra coisa, como é que as pessoas vieram a pegar os anéis de poder? Porque você tem sete dos anãos, dos homens, três dos elfos e nove dos homens. Então, quem são essas pessoas, né? Globo Repórter, né? Quem são eles? De onde vieram? O que eles fizeram, né? Quem são e tal? Então era isso que eu queria ver na série. Eles inventaram em cima disso. Não é inventar em cima dos personagens já consagrados do Tolkien, né? Isso aí foi um tiro no pé deles. Né? Então, eles tinham até dado uma entrevista antes da série estrear, dizendo assim, olha, todos nós já conhecemos a história do Um Anel, que a gente já viu lá no Hobbit, no Senhor dos Anéis e tal. E falta apresentar a história dos outros anéis, né? E aí foi isso que eles falaram. Então eu pensei comigo, bom, se eles querem apresentar a história dos outros anéis, então você não vai mostrar a história de um artefato, você vai mostrar a história de quem carregou aquele artefato. Então como é que o Rei Bruxo chegou a ser daquele jeito? O que era ele? Quem era ele antes? Ele era um feiticeiro de onde? Né? Qual era o povo dele? Então era isso que a gente queria ver na série. E aí não teve nada disso. Você passou os 8 episódios... Nessa besteira de será que o fulano é Sauron? Será que é não sei quem? Será que é não sei o quê? Entendeu? E sem concatenar o fio da meada, que é quem vai, quem era o Sauron, já sabendo, e quem que ele ia influenciar, quem que ia pegar os anéis, aí falhou miseravelmente, né, como diz o ditado popular aí, né, nessa questão dos anéis. Então, e eu não sei como é que eles vão consertar isso, porque eles estão falando que a segunda temporada vai ser mais fiel aos livros e tal, só que a caca já foi grande na primeira temporada, no último episódio, de colocar os anéis sendo feitos, primeiro os três, né, que eram para ter sido feitos por último, fez logo os três dos elfos, do jeito que foi feito, não mostrou o Anatar, que era quem ia se infiltrar lá dentro para ensinar a fazer os anéis. Estão dizendo que vai ter o Anatar na segunda temporada, então não sei para quê, porque já foi feito o mesmo negócio aí na primeira, então não sei. O que era para ele fazer, eles já fizeram, né? E tipo assim, teve a greve dos roteiristas agora, tá tendo, na verdade, e eles, os showrunners, que são os roteiristas, eles já sabiam que iam entrar de greve, e segundo lá o que foi divulgado, eles prepararam, né, já sabia que ia entrar de greve, então a gente já deixou as instruções prontas para eles terminarem as filmagens. E eles terminaram as filmagens sem roteirista, né? Então a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, porque foi tão ruim o roteiro da primeira, que talvez seja até bom que não tenha os roteiristas, né, terminado de trabalhar na segunda, né, na segunda temporada. Então não sei o que esperar realmente, né? Eu vou comentar, vou assistir, né, a primeira temporada eu tive que assistir 3 vezes cada episódio para poder fazer o conteúdo do canal, né? Eu assistia cada episódio a primeira vez na diversão, né? Querendo nada, eu vou assistir aqui sem preocupação, só para ver o que vai vir. A primeira na diversão, a segunda na obrigação e a terceira no ódio, foi isso? A segunda na negação e a terceira no arrependimento, né? Mais ou menos assim. Um pouco pior. Mas assim, aí a segunda vez eu assistia para fazer a live comentada, né? Isso aí pro canal foi fantástico, né? A audiência, porque a gente fazia lives de 4 horas segurando 2.000 pessoas assistindo. Live de 4 horas, do início ao fim. Então imagina aí, bicho. É muita gente segurando ali, a gente conseguiu segurar esse povo todinho ali, né? Fantástico. Se a gente ficasse mais tempo... Muita gente querendo dar opinião, né? No primeiro, a gente até tentou deixar o chat sem moderação, mas aí foi tanta pauleira que não deu, não. Na segunda, a gente... Não, vai ter que ter um moderador, não dá pro pessoal ficar falando solto assim, não. E a terceira vez, a terceira assistida do episódio era pra fazer, depois que eu fazia uma live solo, na semana seguinte, fazendo os easter eggs, né? Por exemplo, apareceu a espada tal aqui, ó, nesse canto aqui, uma espada, papapá, ou então apareceu esse negócio aqui, essa frase aqui quer dizer não sei o quê, puxando pros livros, né? Então, assim, questão de conteúdo de Tolkien foi fantástico, porque a gente fez a análise, comparou com os livros, falou os pontos positivos, negativos, então isso aí, né, foi muito positivo pro canal. O que a gente sofreu de hate foi por justamente esse pessoal mais ideologizado, né? Que, não pode ter elfo negro na série porque não sei o quê. Porque isso aqui significa que a Amazon é comunista e tá. Então, se vocês não estão falando mal da série, é porque vocês também são lacradores. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Queria viver num mundo que a Amazon fosse comunista. Então, assim... De renda total. É assim, o nosso... A gente sempre teve no canal uma preocupação que é o seguinte: não vamos abordar política, religião e nem causas sociais. Porque a gente quer focar na obra do Tolkien. Eu acho que tudo que foge disso acaba dividindo os fãs. Então, se eu falo só sobre a Terra-média, os personagens, os acontecimentos, a geografia e tal, né, todo mundo vai aceitar aquele conteúdo. Agora, a partir do momento que eu faço um juízo de valor, dizendo, olha, isso aqui quer dizer que você tem que se converter e tal. Eu sou a favor da catequese, mas no canal apropriado. Então, por isso que eu criei um outro canal para isso. O Tolkien Talk, ele é exclusivo para falar sobre Tolkien. Tudo que ele toca na parte da política, da religião do Tolkien, é só para explicar mais aquele homem e aquela obra. Não é para você fazer uma apologia daquilo. Pelo menos no Tolkien Talk, não. Agora, lá no Guardião Católico, que é outro canal, aí eu faço apologia católica, faço catequese, faço tudo isso aí. Mas o Tolkien Talk não serve para isso. Então, a gente não ia pegar o episódio da série e dizer, olha, realmente aqui a série quis lacrar, porque não era bem assim, porque eles queriam enfiar uma ideologia. A gente não ia e não vai entrar nesse aspecto aí. E agora, só porque a gente não vai entrar nesse aspecto, é lá ver os radicais e dizer que nós estamos sendo a favor, entre aspas, da ideologia que a série está querendo passar para os espectadores, né? Só que não é nada disso. A proposta do canal não é essa. Tem canais aí de fofoca, de sei lá o quê, de que fica aí realmente. Não, porque esse filme não presta por causa disso. Né? Conteúdo zero. É só para hatear toda a série que sai, todo filme que sai. E é o perfil do canal, tudo bem, pode fazer. Mas não é o perfil do Tolkien Talk. O Tolkien Talk é para falar sobre Tolkien. Então a gente vai falar se aquilo ali tá de acordo ou tá contra os escritos do Tolkien. Pronto, acabou. A gente vai evitar o máximo possível fazer juízo de valor. Nosso juízo de valor é gostei, não gostei dessas cenas, achei mal feito e tal, não sei o quê. Mas essa parte aí de política e tudo mais não vai entrar. Né? Então o hate que a gente sofreu foi por causa disso. Né? O pessoal que queria que a gente metesse o pau na Amazon por causa disso ou daquilo outro. Então a gente não fez isso. Né? Mas assim, para o crescimento do canal foi excelente. A audiência foi tudo muito bom. Isso aí, como produtor de conteúdo, foi bom demais. E espero que a segunda temporada repita isso aí. Né? Eu não sei porque assim, muita gente abandonou a primeira, né? Nem terminou, então não sei se a audiência vai chegar a tanto. Mas a gente que seja boa, né? Pra gente poder produzir esse conteúdo aí. Foi muito bom pro canal. Já que você falou aí um pouquinho do Guardião Católico, né? Uhum. Vamos fechar aí. Beleza. Como você para você falando aí desse seu outro projeto, desse seu outro canal, né? Que é o Guardião Católico. O Guardião Católico, ele nasceu de uma... acho que foi um chamado mesmo que eu senti, uma necessidade, né? De falar sobre isso, porque, infelizmente, esse aspecto que é tão importante na obra do Tolkien, já que ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse que era importante. Eu via que muitos meios aí estava sendo apagado ou até negado que fosse falado, né? Eu faço parte da Tolkien Society, né? E eles têm um grupo Tolkien Society, você paga uma anuidade para fazer parte e tal, tem várias vantagens e possibilidade de participação de várias coisas e tal. Mas eles têm também um grupo de Facebook que é aberto para todo mundo, né? Não é só para membros. E aí, por exemplo, lá você é proibido de falar do catolicismo do Tolkien, entendeu? Porque eles acham que você vai falar para fazer uma apologia, vai querer catequizar os outros e tal. E muitas vezes não é isso. Você quer... Se o Tolkien disse que o principal simbolismo da obra é católico, como é que você vai discutir a obra dele sem falar disso, da religião dele? Entendeu? Então eles acham que você não pode falar sobre religião e tal. Então eu vi esse movimento assim muito contra, né, o catolicismo, o cristianismo e tal. Então foi nascendo em mim essa necessidade. Outros meios também que não são católicos, às vezes ao se referir à obra do Tolkien, queria meio que esconder o aspecto católico, né? A gente vê alguns irmãos protestantes aí que às vezes fala do cristianismo, mas não quer falar da Eucaristia, né, a questão do lemos, porque eles não têm isso, né, o simbolismo do purgatório, então ficava faltando alguma coisa, né? E eu, como católico, eu me vi essa missão é tua, bicho, vai lá e assume essa bronca aí e vai falar sobre isso. Então, ali no final de 2019, eu já estava com essa ideia, aí nós tivemos um fato mundial aí que afetou todo mundo, né, que foi a pandemia do Covid-19, E aí, em casa, lá, de teletrabalho, né, com um tempinho mais livre, eu digo, rapaz, eu acho que chegou a hora de começar esse novo projeto. E aí, criei o Guardião Católico, tentei encaixar na grade de programação para não conflitar com o Tolkien Talk, embora não tivesse problema se conflitasse, porque a pessoa assiste um vídeo do Tolkien Talk e depois vai pro Guardião, né? Tá sempre lá, né? Não tem problema. Mas assim, para dizer assim, não, a nossa grade... Tá aqui, ó, tem vídeos tais, dias tais, e ainda mais um vídeo aqui no Guardião Católico. Aí eu encaixei na quinta-feira. Então, assim, o Guardião Católico é isso. O Guardião Católico, ele tem um esqueletozinho, cada vídeo ele tem um esqueleto, que é o seguinte, eu começo com uma oração, né? É difícil você ver uma pessoa que reze hoje no YouTube, né? Mas eu quero incentivar a parte da oração, né? De quem é católico, de quem tá indo pro catolicismo, aí tem a oração, aí tem o... Começo o assunto, introduzo o assunto, vou falando, e aí no meio tem uma parte da caridade, porque assim, a minha fé não consigo viver sem as obras, sem praticar o bem, sem incentivar que os outros pratiquem. Então eu faço uma indicação lá de uma pessoa, de alguma entidade que está precisando de ajuda e tal, deixo um Pix, deixo um contato, um Instagram, ou então um site, e aí quem tiver podendo, quem quiser se interessar, né, todo mês eu escolho, né, uma pessoa lá. E aí vai lá faço a indicação no vídeo, e aí quem quiser vai lá na descrição e clica lá e ajuda a pessoa. Acho importante isso. E aí eu volto pro conteúdo normal, e aí no finalzinho eu fecho com oração também. Então, assim, eu incentivo muito. Às vezes eu trago muita coisa do catecismo da Igreja Católica, porque como o Tolkien, ele mesmo disse que ele escreveu tudo ali baseado no que ele aprendeu na fé dele, Então tem muita coisa que bate, que ele escreveu, que bate com o catecismo. Então eu vou, eu primeiro coloco o que ele pensava, e no finalzinho eu coloco, olha, no catecismo tem esse artigo aqui, esse parágrafo que fala isso aqui, aí bate lá com a visão do Tolkien. Então eu tento sempre unir o que o Tolkien falou ou descreveu com a, o ensinamento da igreja, né, com a doutrina e tal. Às vezes eu trago passagens bíblicas também, que eu acho bem interessante, tem o Silmarillion, como o Robson falou, né, ou é o Antigo Testamento da Terra-média. Então tem muita coisa que se assemelha ali com a Bíblia. E aí eu faço essas análises, né? A Carol perguntou também, ah, o que, que você vê de parecido assim com a influência religiosa? E eu tenho vários vídeos sobre isso. Então, tem um vídeo sobre o Boromir lá e o sacramento da confissão. Então, eu vejo os pontos em comum do que aconteceu na morte do Boromir com o sacramento da confissão e apresento quais são os requisitos da confissão. Eu aproveito para fazer a minha apologética. Então, eu digo assim, ó, essa mensagem do Tolkien quer dizer isso aqui, e para você viver isso aqui plenamente, tem que ter esses requisitos. Então eu misturo. Então fica, eu acho que fica mais agradável do que você ir, por exemplo, para uma catequese limpa e seca. Não, você tem que se confessar antes de se comungar, porque isso assim. Então você mostrando com um exemplo ali da Terra-média, que é um exemplo divertido, legal de se ler e tal, então fica mais... Você utiliza a obra para poder catequizar, para poder fazer apologética, né, e mostrar melhor, até com exemplos, a doutrina da igreja. Então eu faço muito isso. Mas também tem vídeos assim que quase que eu não falo da igreja, né? Por exemplo, às vezes eu falo alguma coisa do mais literária, de doutrina literária do Tolkien. Então aí eu às vezes até deixo um pouco a igreja de lado ali, mas não deixo a oração de lado, nem a parte da caridade, né? Mas assim, os vídeos eles oscilam. Às vezes eu falo muito da igreja e muito da obra do Tolkien, às vezes eu foco mais na obra do Tolkien, às vezes eu foco mais na teoria literária. E assim vai, mas sempre a igreja está ali num pedacinho e tal, e vou por esse ângulo aí. Você tem várias formas de estudar Tolkien. Você pode ir pela chave filológica e estudar a questão das palavras, você pode ir pela parte geográfica e ficar estudando os mapas que ele desenhou, se essa cadeia montanhosa poderia ser desse jeito, se realmente esse rio caberia nesse lugar, e aí os geógrafos que vão estudar isso aí por divertimento e para fortalecer os conhecimentos teóricos deles. É a parte da biologia, da antropologia, disso, ok? E eu escolhi a parte religiosa. Não que eu seja um religioso ou nada do tipo, mas é a fé que eu creio também, né? Que eu venho me aprofundando. E é um aspecto que eu acho um dos mais importantes do Tolkien. Então eu vou por esse lado aí. Às vezes cansa, você... É muito vídeo que eu tenho que fazer por mês. Eu faço muito adiantado, porque às vezes eu caso meu trabalho, ou então porque eu vou viajar, alguma coisa assim. Então eu já me programo lá pra frente, né? Então... Muitas vezes os vídeos que o pessoal tá assistindo, eu gravei faz 2 meses já, né? E aí vocês estão vendo o Sérgio do passado, né? Do questão da série Dark, né? Vocês estão vendo eu do passado ali falando com vocês do futuro, do presente. E aí, tendo 2 canais, né? Embora o Guardião Católico tenha só 1 vídeo por semana, mas dá trabalho também. Você tem que pesquisar, tem que traduzir coisa, tem que trazer conteúdo, olhar no catecismo para ver o que cabe ali, o que, não cabe. Então, dá trabalho também. Mas é como eu falei, tipo, eu vejo como se fosse uma missão, né, que eu me incumbi ali e eu quero cumprir o máximo possível, né? Tem um, não sei se vocês conhecem, tem um padre aqui chamado Padre Paulo Ricardo. Ele já deu 2 cursos sobre o Tolkien, né, e fala muito do Tolkien. O próprio Papa Francisco também já citou o Tolkien, acho que umas 2 vezes já. Falou tanto no homilia, né, porque ele era cardeal lá era bispo de Buenos Aires, se eu não me engano. Depois falou mais recentemente. Então, nos Estados Unidos tem o Bispo Barron, que é de um grupo lá chamado World on Fire, que publica livros e tudo. Então, tem algumas pessoas da igreja que já reconhecem o Tolkien, né? Ou seja, sabem que ele é um autor católico, que ele é importante. Se o Papa recomenda e lê o Tolkien, né? Então quer dizer que é, tipo, entre aspas, aceito, né, pela igreja. Então é um instrumento que a gente utiliza para mostrar aí a doutrina católica para as pessoas, quem tiver interesse. Tem até não católicos que também assistem o Guardião Católico porque gostam, acho interessante saber mais sobre isso aí. Embora não pratiquem a mesma fé, já teve gente do candomblé, do protestantismo, ateus também, que colocam lá nos comentários, olha, eu não sou, mas eu gosto aqui, eu tô gostando de me aprofundar nessa parte aí, porque é um objeto de estudo mesmo, para você entender melhor o autor, né? Então, assim, é isso que eu tento fazer lá no Guardião Católico. Às vezes, algumas participações que o pessoal me chama para grupos de igreja, Shalom, esse tipo de coisa, me chama para fazer algumas participações com esses grupos específicos, aí eu peço para que grave e depois eu jogo lá no Guardião Católico, que é bom que pouco um pouco o meu trabalho também, né? Que eu, é um vídeo a menos que eu tenho que fazer. E aí eu gosto de jogar lá também no Guardião Católico para aproveitar esse conteúdo. É, e no futuro eu não sei o que, é que vai acontecer com ele. Eu acho que eu vou até expandir o conteúdo dele, porque eu costumo brincar, falando sério, que um dia eu vou sair do Tolkien Talk, né? Porque cansa demais, né? E nada é eterno. Então, um dia que eu sair do Tolkien Talk, quem sabe eu dê mais atenção ao Guardião Católico, expanda para outros assuntos também e tal. Então, vamos ver aí. Mas, por enquanto, tá dando para levar os dois. Legal. E eu gosto muito de fazer isso. Então, fica o convite aqui, né? Os fantásticos aí, os ouvintes aqui do Papo Fantástico. Quem quiser conhecer mais esse lado, né? É, não precisa ser católico, mas quem quiser conhecer esse lado aí mais católico, da vida e da obra do Tolkien, só ir lá no Guardião Católico. Tem o Instagram também, o Instagram é mais simplinho, né? Mas eu queria fazer mais posts, mas às vezes a gente se perde na confusão do dia a dia e acaba deixando um pouco de lado o Instagram. Mas quando tem live, essas participações que eu falei, eu sempre divulgo lá no Instagram. Então, para quem quiser ficar sabendo, é melhor que acompanhe lá pelo Instagram também. Mas os vídeos são sempre no YouTube, né? Então, no canal é o youtube.com/Guardião Católico. Sérgio, eu gostaria realmente de agradecer a você, né, cara, pela sua participação, né, cara, essa aula que você deu aí sobre Tolkien, né, cara. A gente já teve outros programas temáticos aí, né, já tive sobre Stephen King e tal, né, e agora tivemos aí sobre Tolkien e, cara, eu só tenho a agradecer aí. Vou deixar aí a palavra com o Clécius e a Carol agora. Bom, antes de mais nada, eu também quero agradecer a sua participação, Sérgio, foi muito importante aqui pro nosso podcast. Foi muito legal ouvir você falar sobre Tolkien. Acho que o tempo que você falou demonstra também a paixão pelo autor e sua obra, né? Acho que é muito, sempre muito tocante. Imagino como ele deveria se sentir lisonjeado se ele soubesse dessa devoção. Eu gostei do nosso bate-papo. Eu vou falar que eu confessar que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu pensei que nós faríamos a entrevista em élfico. Né? Eu achei que precisaríamos até de um tradutor, né? Porque eu gosto muito da sonoridade da língua élfica. Então, mas tirando esse aspecto, você ter falado do nosso rasteiro português, né? Acho que é muito legal. E feito esse agradecimento, vou fazer agora, emendar com o meu jabá, né? Assim, gente, quem não escreveu A Crônica da Lua Cheia, fui eu mesmo que escrevi. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da minha obra, dos meus lobisomens, eles estão na Amazon, né? E todos os meus livros também estão indicados no site crônicasdaluacheia.com.br. E, feito o jabá, deixo o espaço agora para Carol. Quero agradecer também o Sérgio ter tirado um tempinho, né, dessa loucura que é, pelo visto, a vida dele de gravar vídeo, e a gente sabe que às vezes o vídeo é a parte mais fácil, né? Mas todo o roteiro que tem antes e todo o trabalho que tem depois. Então é muito importante pra gente que você tenha topado estar aqui nessa quarta-feira à noite, mesmo que aí amanhã seja feriado, pra bater esse papo com a gente e conversar assim de uma maneira realmente que vai agradar, acredito, tanto os grandes fãs, né, de Tolkien, que são viciados, como meros mortais como eu, que me aventurei por uma ou outra narrativa desse escritor. E fiquei muito curiosa também para saber mais sobre você. Espero aí um dia, quem sabe, bater um papo sobre quem é o Sérgio fã de Tolkien, que fez esse trabalho tão gostoso aqui de contar um pouquinho desse escritor pra gente. Pessoal, eu quero agradecer demais aí o convite de vocês. Eu vou começar a acompanhar o trabalho de vocês. Fiquei curioso para ver o do Stephen King. Realmente não tive tempo de assistir, mas vou assistir. Eu, assim, quando eu sou convidado para esses podcasts, eu já, né, te bate assim. No meu trabalho chama de rapport. É um termo em francês que chama que você bate e já cria aquele laço com as pessoas, né? De cara ali. Então eu acho que criou um rapport entre nós aqui. Eu já vejo que a gente pode. Outros papos muito legais, se vocês quiserem assim, mais coisas mais específicas, vamos falar sobre isso aqui e tal, de Tolkien, sei lá, outras coisas da cultura pop também. Quem quiser pode me chamar aí, que a gente arruma um tempinho na agenda, eu volto aqui. Eu vou jogar um tema, então, pra você, Sérgio. Se já tiver vídeo disso, você me fala pra eu assistir antes. Uhum. Mas é as mulheres, né, na obra de Tolkien. Ah. O que Tolkien escreveu sobre a... Porque isso é o que eu pesquiso, né? Eu pesquiso basicamente o feminismo em escritoras e a representação das mulheres é um assunto que me interessa muito. E fiquei curiosa pra conversar sobre como são as representações femininas na obra de Tolkien. Tem dois vídeos bem antigos no canal que o César fez, bem antigos mesmo, acho que é um dos primeiros vídeos lá, que é personagens femininas no Legendário do Tolkien. Então ele fala praticamente de quase todas, ele menciona, fala um pouco sobre elas, mas é muito antigo, né? Realmente seria um conteúdo que teria que ser refeito lá no canal, mas já tem esse tipo de conteúdo lá. Se quiser dar uma olhada lá nos mais antigos. Muito bom. Então é isso. Então, foi um prazer essa conversa aqui. Nem vi o tempo passar. Como eu sempre digo, né? É um prazer falar de Tolkien com vocês. E hoje foi uma noite altamente prazerosa, que eu pude falar mais um pouquinho de Tolkien para outro público, né? O público fantástico aqui de vocês, os fantásticos. E é isso. A gente está sempre pronto aí para esse chamado aí, quando vocês quiserem. Só mandar uma mensagem que a gente arruma um tempinho e vem aqui, beleza? Prazer aí falar com vocês e conhecê-los aqui, né? Valeu, pessoal. Obrigada, Sérgio. É isso aí. Então, valeu. Até mais, pessoal. Valeu, galera. Um abração. Até a próxima e tchau, tchau. Ele ensina lumen no metielo. Fala, pessoal. Começa agora mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. E aí, Clécio, como é que você está? Ah, um pouco triste, né? A gente tentou gravar com o convidado, batendo cabeça. E aí, como não deu para gravar com o convidado, que o Discord não nos ajudou nesse momento, resolvemos gravar esta sessão de recados. Então, não tô tão bem, mas vamos levando. E você, Carolina, onde é que você tá? Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô bem, tô bem. Fala que tá gripada, Carol, fala. Eu tô gripada, tô com dores no corpo, mas essa é a vida, o show tem que continuar. A dedicação. Verdade. Tá vendo? Verdade. É assim, ó. Não, sim, verdade, cara. Ela tá empenhada aí no projeto, dá gosto de ver, né, cara? Trabalha aí com dedicação, com empenho. Olha, eu sou testemunha que a Carol, ela se empenha em tudo que ela faz, põe a mão, cara. É impressionante. Boa. Tá vendo? Obrigada. Depois eu faço o Pix por esse pagamento. Não, eu não falei que isso é uma coisa boa, Carol. Eu acho você maluca. Eu não vou aceitar o dinheiro porque eu não vou dizer que foi na conta de um elogio. Eu acho que isso é um pouco de insanidade. Mas tirando isso... tirando isso, tá tudo bem, né? É isso. Como diriam os jovens, é sobre isso. E aí, Robson, algum recadinho pra gente ler hoje? Não, não temos nenhum recado, né? Já verificamos aqui em todas as fontes. Mas vou pedir pra Carol, pra ela poder fazer o jabá dela, porque ela acabou não fazendo no nosso último programa. E eu também não fiz, né? Então, depois dela, em seguida, sigo eu. Pessoal, meu jabazinho, Unirio, para quem quiser conhecer o meu trabalho, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram ou procurar pela Poison Books, que você pode adquirir o livro físico. Tá super baratinho, vai cheio de brindes e também tá na Amazon, né? Então, quem quiser aí ler o meu terror distópico Unirio, só me procurar nas redes que encontra. Beleza, eu vou fazer contato com essa autora também para poder ver se eu arrumo meu livrinho autografado. Boa, boa. Ô, Robson, mas você sabia que a gente tem uma novidade? Temos uma novidade? Não sabia. Ah, pois é. Alguém que faz parte do Papo Fantástico está como semifinalista do Prêmio Oberst. Olha só, e quem seria? Quem será? Não sou eu, é você, Robson? Não sou eu. Então vamos lá, deixa de humildade, Carol. Fala um pouquinho aí. Quem será a próxima vítima? É isso. Pois é, O Dias de Chuva, meu primeiro romance, está lá como semifinalista no Prêmio Aberst. Quem não conhece a Aberst é a Associação Brasileira dos Escritores de Romance, Suspense, Policial e Terror. E tem essa edição do prêmio, né, para publicações anteriores à formação da Berti, como o Dias de Chuva é de 2016. Eu mandei e estou aí concorrendo. Torçam para ir para a final, né? Por favor, eu quero que você ganhe. Não quero nem que vá para a final. Estou torcendo para ganhar. Né? E pelo jeito, então, em breve teremos mais um livro novo da Carol. Teremos. O e-book sai já, graças à ajuda do Clessens, que está aqui conosco, né? É, então o e-book vai voltar para a Amazon. E aí, ano que vem, eu já tinha mesmo pensado em fazer uma versão nova, né? Uma versão impressa. O que a Carol quis dizer é que, apesar da minha mão na preparação do e-book, ele vai sair. Que isso, Clássico, que isso. Não seja humilde também. Você que ajuda aí a gente com os e-books. É o pouco que eu sei e a gente acaba ajudando, né? E você, Robson? Qual é o seu jabá? Beleza, meu jabá, né? Mais recente, né? Um conto que eu tô na Amazon, né? Uma encomenda para o Tio Valdemar. Inclusive, tá tendo uma boa repercussão, né? Tem alguns comentários lá na própria Amazon. E eu descobri recentemente, cara, que colocaram o meu conto lá no Scooby, cara. Olha só, e quando eu fui lá cadastrar, já tava cadastrado, já tinha até resenha, cara. Olha só, né? Quem será que foi que colocou meu livro lá no meu e-book, no Scooby? Olha, vou falar, ser muito sincero, eu estou ficando ruborizado neste momento. Não foi nada demais, Robson. Foi só... Eu tinha lido o livro e aí eu falei, vou colocar no meu Scooby. Aí eu fui colocar e não tinha. Então eu cadastrei. Foi isso. Pô, Clécio, aproveita aí publicamente para agradecer aí você por mais essa, né? Mais esse favor aí, né? Esse eu nem sabia, cara, por descobrir esse dia. Muito obrigado mesmo. O engraçado foi ele conversando com a gente, né, Carol, ali no WhatsApp, falando assim, não, alguém botou meu livro no Scooby. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que entrar lá no Scooby agora pra poder agradecer, né, sei lá, fazer alguma coisa, porque cadastraram meu livro, não sei quem é, cara, eu quero agradecer, como é que eu vou descobrir agora nesse mundão de meu Deus, né, tanta gente, aí vira o Clássico, não fui eu. Não, mas olha, vou dizer uma coisa, Robson, teve mais gente que cadastrou o seu livro, viu, não foi só eu, não. É que quando você faz o cadastro, às vezes acontece de ficar com mais de um cadastro junto, né? Então, mas assim, agradeço de volta, de qualquer forma. Muito bom. Bom, por fim, mas não menos importante, como estamos fazendo esta gravação no dia 22 de agosto, né? Vou datar aqui o episódio, né? No dia 22 de agosto, gravando aqui a sessão de recados, que é o dia do folclore, e também... é o dia em que sai a revista Tapioca Fantástica, número 2, com tema populário. Olha aí! Tapioca, hoje eu sou nas musiquinhas, vocês perceberam. Ô Carol, e quem quiser mandar uma mensagem para o Papo Fantástico, faz como? Pessoal, inclusive, nós estamos querendo essas mensagens. Então, se vocês estão aí escutando, divulgando, a gente sabe que esse episódio vai bombar, muita gente vai escutar, manda o seu recadinho pra gente. Então, vocês podem mandar lá no nosso Instagram mesmo, no Papo Fantástico Podcast. Vocês podem mandar pelo e-mail papofantasticopodcast@gmail.com e vocês também podem comentar aqui no episódio, principalmente quem está escutando no Spotify, que é na ferramenta, ali só pegar o celular e vai comentando enquanto você escuta. E se você gostou desse monte de abobrinha que a gente fala, por favor, nos dê 5 estrelas, que ajuda demais no ranqueamento do podcast na plataforma. Isso aí, perfeito. E aí, gente, vamos encerrar então? Olha, é uma noite longa, comprida, né? Acho que podemos encerrar. Então é isso aí, galera. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijão. Why so serious? Let's put a smile on that face. Oi? Oi. Nossa, eu tô fazendo hora pra esse negócio tá caindo hoje. Meu Deus. Mas vamos convocativo lá. Ou sem vocativo hoje? Eu vou tentar sem, vou tentar sem. A gente vai aproveitar tudo isso aqui nos erros de gravação. Vamos lá. Então a gente vai ter que ter aqui umas 5 horas de programa agora para poder contar essa história para vocês. Tipo aquele lá que você fez com o Vilela, né? Que eu vi lá que tem 4 horas. O Robson tá rindo, mas é de nervoso, viu? É nervoso, é. Não, mas ali eu vou contar o que foi. Ali tinha eu, né? Tinha mais convidados. Porque tinha eu, um Hellis, leitor de Tolkien, tinha dois professores de filosofia. Então, meu amigo, o pessoal filosofou ali, viu? Quase que a gente era expulso dali. Pô, vocês estão aí filosofando e não sei o quê. Mas não foi culpa minha. No nórdico antigo era como? Oi. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? A primeira participação dela no podcast. Vai lá para o tirar você. E desculpa, vamos então começar a rir muito, porque às vezes eu tenho que. Mas hoje eu tô no PC, eu muto se eu começar a rir demais. Ele tem uns ataques de riso aí, mas também a gente releva. Você é um palhaço, Robson. Você faz com palhaçada e eu não faço nada demais, entendeu? Eu só falo normalmente. Mas calma, meninos, calma. Quem que tá batendo um tec-tec-tec? Não sou eu, não, é a Carol. Sou eu aqui, sou eu. Ah. Pronto, é a Carol. Sobrou pra quem, né? É a mais nova no podcast, a Carol. O Robson tem que acusar, você viu, Carol? Eu só perguntei. Você viu? Que absurdo.